Boa tarde. Salve, salve. Estamos, tarde, hein? Temos um convidado especial hoje, temos, não é verdade? Temos. O São Paulino. Que não tem Fábio. Oi? Esse nosso convidado, ele não tem rabinho preso com ninguém. Sensacional, RG. Sensacional. Mas como é que tá, Fábio? O Rabin? Tudo bem, Rabin? Beleza, mano. Melhor agora que tô do lado do braço gostoso do mano. Safada. Caramba, legal. Parece um irmão que ele ganhou. Igualzinho. O cara vai explodir daqui. Lembra daquele filme que tinha um cara que tinha um ETzinho no ombro, assim? Que tinha um e é natural, viu, Rabin? Mano, natural. Natural, é só mesmo arroz e feijão. É genética pura aqui, Rabin. É, mas você viu o que tá faltando na perna, né, velho? A canela. Dá uma olhada. O que tem é meu irmão. Você viu? É meu irmão. Meu irmão parece que começou a andar com 13 anos. Canela seca? Ah, velho. Canela seca. Atrofiada. Parece um palito de fósforo na caixa, né? Aí, mano, cadê o mano? O mano tá aí? Alô, fala aí, Dodô, tudo bem? Ô, mano! Ô, Bibi! Tudo em paz? Como é que tudo tá? Beleza. Um abraço aí pro Rabin aí, parceiro. Rabin, bom gente também. Boa demais, né? É nóis. Com você, Rabin. Oi, aí, mano. Beleza. Não apareceu o mano ainda, mas vai aparecer já lá. Depois aparece. Ô, seu Bento! Tudo bem, seu Bento? Vamos começar a aproveitar com tudo bem? Tudo bem, e você? Vai bem. Aí, né? Fazer o quê, né? E a família, vai bem? Aí, né? Tá indo aí. Fazer o quê? Feriadão, chegando, né? Estralar, né? Já preparou? Já preparou? Hoje é terça com cara de quinta. Feriado aí, segunda-feira, meu irmão. Vou voltar só com... Só a capa da gaita, velho. Só o pó, seu Bento. Já tá com as coisas no carro? Tudo abastecido. E a plantação? Seu Bento, já colheu? É igual coruja, olhando pra trás. Mas, seu Bento, antes das agremiações... Ah, vamos lá. Está rolando o jogo, não é verdade? Está rolando. Começou agora? Em andamento, Colômbia e Brasil. Colômbia e Brasil. Vitórias, né? Começou às 17h30. Ah lá, tá passando. Estamos passando no nosso site. Estamos passando o jogo. Seis minutos de jogo, 0x0. Quatro minutos. Eu tô vendo quatro ali. Escanteio, atenção, olha o toque, bom. Foi nada. Fora! 0x0, né? Então tá bom. Que aquele goleiro não tá aí, né? Pra quem falar que é o goleiro. Goleiro. Santos. Vanderlei! Está o Vanderlei. O senhor começou Corinthians. Ah, começa com... Coringão. Quantos graus aí hoje, amigo? E aí, Bento, tudo bem? Tudo bom, e você? Quantos graus aí hoje, hein? Foi hoje quente, fez calor aqui, hoje ficou próximo dos 30, hein? Caramba, hoje tava uns 28. Hoje tava quente aqui. Mano. Aqui tá embora o inverno. Aqui bateu 32, mano. 32, mano, aqui em São Paulo. Caramba. Mas, mano, vamos lá, olha só, cada dia que passa, o Carille dá indícios aí de que o Marcial deve ser mesmo o lateral contra o Santos, hein, já testou ele mais de 3 vezes nos treinamentos, a expectativa é pelo Arana também, se ele volta para essa partida, vai fazer uns testes, aqueles testes finais, né, mas eu acho que o Marcial aí vai jogar na lateral. Tá gostando dessa formação aí, como é que tá? Ou você prefere mesmo o Moisés? Caso o Arana... Não, você é louco. Você é louco. Nem brinca com essa fita. Moisés vai abrir a lateral, entendeu? Ei. A piada. Não, você é louco. Olha o Brasil fazendo um gol quase aqui, ó. É. Os caras dando totozinho aqui, zoando na frente do goleiro. Daqui a pouco o Brasil mete uma caixa aqui. Vai chegar daqui 15 minutos. Mas enfim, tranquilo. O goleirão foi querer fazer uma zoeirinha meio alacidão e quase entregou a paçoca. É, mano, tá na frente. Não fala não, mano, porque tá bem atrasado o troço aqui. Tá bem atrasado. Vou dar uma moral pra vocês aí, não vou ficar cantando. Tá dando spoiler aí, não. Tá dando spoiler, hein? Não vira spoiler, mano. Tá tudo bem, tá tranquilo. Spoiler não pode, né? É isso aí. Mas com relação ao Corinthians aí, Bento, eu acho que a alternativa do Carille aí é viável, cara. E ele buscou a melhor alternativa sim. O Moisés, querendo ou não, cara, o Corinthians tá a pé na lateral esquerda se ele jogar, né, cara? Não dá. Por mais que seja um bom rapaz, é um cara que é esforçado e tudo, mas o Corinthians ele não pode abrir mão aí de um Guilherme Arana, que vinha sendo um dos principais pilares aí da lateral esquerda do Corinthians, uma das referências do time, pra colocar um cara tão atrás assim que o Moisés, né, cara? Moisés aí... Com certeza, não, muito, ele cara, não... Discoa demais. É, perde... O Marcial... Diga. Pode falar. Não, mas o Marcial, Bento, é um cara que originalmente é meio campo, ele joga de volante ali, mas é um cara com muita qualidade, é um cara aí ambidestro, é um cara que joga bem aí com os dois pés ali também, e acredito sim que o Moisés não consiga recuperar essa posição, não. Enquanto aí o Guilherme Arana, que já voltou a treinar hoje aí com os companheiros, mas possivelmente ele não vai jogar essa partida contra o Santos. Tem quem acha que é dúvida ainda e tudo mais, mas eu acho que não vale a pena colocar o cara no sacrifício, não. Dá chance pra esse moleque aí, pro Marcel, que inclusive passou por esse problema recente aí, no qual ele fez um tratamento aí contra uma doença, ele acabou tomando um remédio que não era pra tomar, sem o consentimento do clube, e esse remédio acabou gerando uma substância no corpo dele, que se ele jogasse, ele poderia cair no exame de doping e ficar muito tempo parado. Viagra? Então o Corinthians aí, não foi. Se fosse, tava bom. Inclusive o pessoal tem usado Viagra, Rabin, pra jogar na altitude, viu? Tem times aí que vão jogar na altitude e estão tomando Viagra. Imagina marcar o primeiro pau de um time desse, é louco. mano. É verdade. Então, e pode, mano, não aí... cai na... Não, na não, lei. Viagra não. O Viagra não cai no doping. Pô. Mas querendo ou não, então aí o Marcel vai ter uma chance de dar a volta por cima. Boa. Agora ficou bastante tempo sem atuar e agora, possivelmente, aí contra o Santos ele vai fazer uma boa partida. Fechou. E rumo ao topo novamente. Já estamos no topo, mas eu quero mais topo ainda. Quero distância pro Grêmio. Fechou o paraquedas aí, queda livre, fião. Que é nóis, queda livre, queda livre. Ó, Palmeiras, Dodô. Ó, Verdão. Palmeiras. Palmeiras. Fala de nós aí, seu Bento. Tudo bem, Domênio? Você, tudo bem. Vamos nós, né? Vamos a nós, hein? Nós aqui, é nós, né? Nós, nós, é nós. Lógico que é nós. Não, nós. Quiser, nós. Nós. Hoje teve uma conversa de um minuto entre o Cuca e o Felipe Melo, né? Certo. Um minuto. Chegou, foi até o Cuca. Cumprimentaram. Aquela coisa toda, um olhou pro outro. Um papinho furado. Não deu pra fazer aquela leitura. A leitura labial não deu, né? Mas deve, um deve ter falado, você é um filho da mãe, né? Aquela coisa toda, entre linhas. Mas enfim, bateram um papo de uma hora. Felipe Melo tá treinando aí com a equipe normalmente. Certo. Agora, se ele vai jogar, se vai ser relacionado. É outra história. É uma outra história. Certo, Domênico? E o Cuca vai jogar, seu Bento? O Cuca, rapaz, nossa, o Cuca. O Cuca machucou, né? O Cuca machucou, né? Sentiu uma fisgada e saiu de campo com treino, gelo. Né? Gelo e tudo, né? Mas porque o Cuca brinca de bater bola com os caras. Aliás, viu? E bate bem, hein? Exatamente. Mas, rapaz. Alguma praga, alguma coisa. Eu já vou dizer uma coisa pra você. Outro dia eu vi lá um treino lá, ele enfiando umas bolas, metendo umas bolas com os caras. Ô, cara, vou dizer uma coisa. Se ele entrar em campo, ele resolve, hein? Os caras sabem, brincar. É, Marcão, você viu esse lance? O Cuca lança bem a bola. O Cuca. Meu Deus. Ele é bom, mano. É bom. O Renato Gaúcho manda umas dessas também. Joga, é bom. Jogava mais razoável, né, Cuca, né? Não foi um. Nenhum monstro, mas também não foi nenhum. Não era nenhum perna de pau, é verdade. Jogava no Santos, né? Jogava bem. Jogou no Santos. Foi bem. Passou pelo Palmeiras, jogou em que mais? Inter? Não lembro. Vou pegar aqui. Ele rodou, né? O Cuca rodou. Vou pegar a carreira do Cuca aqui. Eu não tô lembrando. De cabeça que não vou lembrar. Também não lembro. Só isso, seu Bento? É, só isso. É só isso aí. Mas o lance é o seguinte: o Palmeiras. É. Não foi muito aprovado, viu, cara? O que não foi aprovado? A volta do Felipe Melo pelos torcedores aí, em todas as enquetes aí. Certo. Ninguém gostou muito, não, do torcedor. Aquele áudio lá queimou o filme, né, Domênico? Da queimada. Vamos ver, né? Vamos ver se dentro de campo aí ele faz alguma coisa. Se jogar. Se jogar. Boa. Né? Boa observação. Né? Boa observação, seu Beto. Se jogar. Porque bom jogador ele é, né? Olha só, rapaz. Tá vendo aqui os times. Não, do Cuca, né? Que nós falamos aqui. Cuca. Ele começou no Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Né? Que massa. Não fez nenhum gol. Depois Juventude. Depois Grêmio. Foi subindo, né? Valladolid, em 90. Depois foi Grêmio, de volta pro Grêmio. Depois Inter, Internacional em 91. 92 Palmeiras. 93 Santos. 94 Portuguesa. Oh. 94 Remo. Aí começou, hein? Começou, 95, hein? Juventude, voltou pro Juventude. Né? Aí 96, Chapecoense. Melhor ser técnico, né? É melhor ser Cuca técnico. Passou pela Chape. E 96, tá, Coritiba. Isso. E parece que ele teve uma convocação pra seleção nacional. Ele passou por vários, pelo Brasil, uma vez, em 91. É, eu lembro. Tá certo? Então tá bom. É isso. Já tiramos as dúvidas aqui. Vambora, antes de ir embora, ô seu Bento, quero dizer aos senhores o seguinte, que esse é o Estádio 97... E ele vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's chegou o duplo quarteirão no McDonald's, né? Com o dobro de carne. McDonald's. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Também aqui, meus amigos, em nome de Buscapé. Aproveite, compare e compre direto. Economize direto no novo Buscapé. Exatamente. Também aqui, em nome de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E agora, meus amigos, vou falar aqui de Extra. Vou falar do Extra aqui, porque olha, o Extra preparou aí um festival que é simplesmente irresistível. Sim. É o festival do iogurte Extra. Gosta de iogurte, ô Marcão? Oh, é bom, hein? Todo mundo gosta de iogurte. Café, né? Da manhã, né? É bom, né? Vai bem, né? Sim. Festival de sabor e variedade. Tudo isso com preço que você não vai acreditar. Sim. RG, olha só. RG, presta atenção, ó. Diga. Activia polpa mexa. Oh. É bom esse aqui, né? Oh. 110 gramas por apenas... Sim. 2,7 cada. 2,7 cada. Danone Grego. Bom. Creme Brulee, 100 gramas por apenas 2,7 cada. Brulee. É o Danone Grego Creme Brulee, 100 gramas. É bom esse aqui. Eu tô lembrando agora dele que você falou agora. Lembrei. 2,7 cada só, RG. Você viu só? Essa criançada adora, né, RG? Nossa, os seus netinhos. Qual? Danoninho Morango. Eu também. Esse é bom, 320 gramas por apenas 6,11, hein? E iogurte polpa paulista morango, esse é gostoso também, 360 gramas por apenas 2,82. Tudo que é morango é bom. E iogurte líquido Vigor Morango, 900 gramas, 7,45. Bom. E iogurte natural Mix Vigor Sucrilhos, esse é bom, né, Marcão? Bom. 165 gramas por apenas 3,87. Você percebeu, caraca, né? Hein? Este é o festival do iogurte Extra. Sabor pra toda a família. Bom. É, meu amigo, você merece Extra Economia. Então corre pro Extra, cara. Corre pro Extra. Bom, bom. É, seu Bento. E agora vamos falar de quem, seu Bento? Santos. Santos. Vanderlei. Vanderlei. Assopado aqui. Vanderlei. Vamos lá. Olha, o único confirmado mesmo no ataque, viu, RG? Sim. É o Copete. É, esse mesmo, é, né? Certeza que joga o clássico. É. Daí o Levi já falou, né? Ele é pé quente nos clássicos, né? Não sei não, hein? E é isso aí. Mas ele é o que está confirmado no ataque. É, o que tá tendo lá, seu Bento, é muita conversa, porque teve aí um choque. Falar. Que você ia falar, Rabin? Eu pensei em o Valete. Piada besta. Era melhor não ter falado. Teve um choque aí de identidade, né, seu Bento? O Levi louco para fazer com que atacante seja defensor e o cacete agora. Lá no Santos isso não pega, né, velho? Não. Os caras querem partir para cima, os caras querem, né, fazer gol. E aí parece que chegaram num acordo lá e... Então o Levi vai parar com esse negócio aí de ficar jogando o time para trás, né? Lá o time joga para frente, não tem jeito. É o DNA do Peixe. Boa. Mas precisa voltar logo esse brasileiro, porque já encheu o saco. Já, hein, não aguento, véio? Mais. Porra. Nossa. Ah, louco, velho. Fica parado, né? Verdade. Isso aí. Vamos lá. Vamos agora. Não, mas já acabou a do Santos? Pra gente acabou. É bom que a gente não precisa mais. Ah, vamos dar uma inflada aqui, ó. O que foi? Ah, também tem problema, aqui, hein? É aqui, ó. Remédio caseiro pra reumatismo, pra torcida do Santos. Ah, aí. Você pode falar com caroço que de abacate. Isso? É legal aqui, olha, ó. Lá, tô vendo aqui, ó. Ó, seis receitas de remédio caseiro pra tratar o reumatismo em casa, viu, Domingo? Que horror, RG. Sensacional. Você vai tratar com caroço, faz alguma abacate. Coisa, não, eu tô esperando ele terminar de falar. Aqui, ó. Vou atropelar. É lógico, aqui, ó. Você pode fazer também, ô Domênico Gato, com óleo de linhaça. Pode tratar. Coisa. Caroço de abacate. Caroço de abacate e alho. Suco de tomate e salsa para dores reumáticas, RG. É, isso aqui é legal. É onde eu tava vendo, ó. Essa é a evolução da medicina. Ah. Evolução da medicina? É. Ah. Agora eles fazem atum em cápsula para bambizada. Entendi. Entendi. Tinha que vir uma fiscada. Tem uns bambizinhos aí na academia que só engrossam em cima. Tá, entendi. Eu tô aqui, Domênico Gato, tentando prestar um serviço para torcida. Eu também. Eu também tô informando. Também não falo mais do Santos. A bambizada da academia. Já que você falou de bambizada... Não é isso. Presta atenção. Que aí falta o último, né? Lógico. Só falta o São Paulo, não é isso? Verdade, então, mas vamos terminar o campeonato na frente de vocês, queria dizer, ainda, deixando a bambizada de lado, que o RG falou, vamos ao São Paulo. É isso que eu quis terminar o campeonato na frente do senhor ainda, seu Domênico. Hã? Vamos terminar o campeonato na frente de vocês. Aí. É piada agora? Vamos lá, segurar. Vamos lá. Piada, Marco. Tudo bem. Fala aí, Rabinho. Já tá a Libertadores. Vamos pôr as pepas no lugar delas aí, vai. Bora. Olha aí, vamos lá. Tricolor que deve ter o Lugano, hein? Lugano deve jogar contra junto a Ponte com o Ricardo Rocha, né? Fala em pepa. Ah, mas posso falar? Os caras falam do Lugano, beleza. Junior Baiano. Mas o Lugano, nos 5 jogos que atuou no São Paulo, ele não comprometeu. Sim. Não, ele dá umas bicas fora disso. É, mas, por exemplo, o cara que resolve, não é aquele cara que fica bobeira. Por exemplo, o Rodrigo Caio cometeu milhões de falhas pior do que o Lugano. Porque eu aposto que o Lugano fará uma cagada como o Rodrigo Caio fez. É verdade. Porque o Rodrigo Caio, ele fica, a bola vem nele, ele não sai, fica com aquela coisa mole, aquela que... O Lugano não, ele chuta pra qualquer lugar, ele não vai deixar o cara passar. Vocês ele nem acham... alcança a bola. É, mas ele não vai correr que nem os caras correm. Vocês acham que chegou a hora do Lucas Fernandes ficar com a vaga do Cueva? Com certeza. Qualquer um, mano. Até mesmo eu. Porque, né, o seu Bento, ele tá treinando a semana inteira aí como titular, aí eu acho mancada chegar no sábado, né? O Cueva jogar o que tava jogando, cara, já mereceria perder a vaga pelo antes simples disso. Fato de não estar jogando nada. Exatamente. Agora você coloca o moleque pra treinar a semana inteira aí no lugar do Cueva, chega na hora do jogo, você dá 10 pro Cueva lá, também... É ridículo, né? Não. É ridículo. Lucas Fernandes, ridículo. Nesse jogo contra a Ponte aí, inclusive o Dorival é um cara inteligente, cara. Ele tem a perspicácia de saber o que a torcida tá pedindo. Então, acho que... É, eu acho que vai manter. Ele vai manter. Começar o jogo. Mas o legal do Cueva é promover o jogador infantil também, jogar junto com os titulares. Né? Não. Vale a pena botar a criança desde o começo. Mas vou te falar, viu, Rabin, esse Cueva, velho, é um desgraçado, que no começo do ano ele tava comendo a bola, cara. Do nada, depois dessas propostas aí que vieram aí e tal, não sei o quê, o cara meteu o rei na barriga e não joga mais, cara. Eu acho que ele ficou puto de não ter sido negociado e, mano, esqueceu de jogar só bola. Só jogou na seleção lá, né? É, mas pra você ver, RG, como não é fase. Quando ele quer, ele joga, velho. E o Cueva tem potencial, cara. Inclusive, ele é um bom jogador. Ele deu uma entrevista, né, falando lá que ele é importante classificar a seleção dele e tal, mas também é importante ele voltar pro Brasil e ajudar o São Paulo no BR e tal. É lógico. Menos mal, né? Mas é que ele já viu, começou a fritar, né, RG? Depois da paulada que o Dorival deu nele no último jogo, ele falou, opa... Cobrou pro... publicamente. Exatamente, né, então ele tá mais esperto, tem que ficar mais esperto, porque eu acho que o Dorival não vai mudar, ele tem que manter o Lucas Fernandes, treinou com o cara a semana inteira, é um jogo importante, agora na última hora, vai colocar um cara cansado da seleção que tá voltando agora? É que assim, praticamente, então, se o Lucas Fernandes jogar, pode ser que haja 3 mudanças na equipe, né, porque pelo jeito o Militão vai jogar na lateral direita no lugar do Buffarini, aí o Arboleda suspenso, ou o Aderlan, ou o Lugano, provavelmente, eu acho que o Dorival devo escolher o Lugano pelo tempo que ele tá lá e, né, o pelo Dorival tempo também de idade. Mas eu acho que o Rodrigo, Rodrigo Caio vai jogar? Joga, eu acho que sim. O Lugano parece que ele tem que jogar, mas ele não pode ficar desacompanhado. É igual o tiozinho no hospital. Ah, mano! Olha o mano no sofá. O mano de trás. Ora no sofá. Tá de brincadeira, né? Tá demais. Tá de brincadeira. Olha o que tá trabalhando lá, viu, velho? É uma palhaçada. Olha o fácil, hein? Tá fácil, hein, mano? Falta dar uma penteada no lobinho aí, né, mano? Não falta mais nada, né, velho? É. Tá segurada aí, mano. Ó, e o São Paulo, viu, Marcão? Aprovou a terceira camisa, né? Que é da cor toda... preta. É, eu acho toda... que é pra homenagear a fase que o time tá, né? Luto, né? Tanta coisa pra se preocupar nesse momento, não é hora de escolher terceiro uniforme, né, gente? Tem que jogar bola, né, Marcão? É isso mesmo, Rabin. Mas é muito louco, né? Porque tem uns jogadores bons aqui, a gente tá falando, o cara da seleção peruana, o Lucas Fernandes é uma revelação, tem o Rodrigo Caio da seleção... Tem muita gente, o Arboleda, né, cara? O Lucas Prato, o Borboleta. Como, Mota? Quem? Borboleta? É, o Arbobeira lá. Arboleda. Arbobeira. Esse cara também, mano, pelo amor de Deus. Tomou um chapéu do Gabriel Jesus. É, mas ele segurou bem o primeiro tempo inteiro. O primeiro tempo foi bem. Ele foi muito bem no primeiro tempo, gente. Então, eu não sei, mano. Eu acho que tem umas maldição corintiana ali, velho. É, humano. Tem uns Petros, uns Jusilei. Você acha que ninguém tá falando? É, cavalo de Troia? Isso aí, mano, acabaram de Troia, pra derrubar nós. É. Que a gente mandou um pra lá pro esporte, né, Wesley? Foi pra lá, você viu o que aconteceu. Aí estamos mandando o Douglas pra Chapecoense agora. Então, nossa, vai que ajuda, né? Vida, hein? Os caras querem arrebentar a Chapecoense, Domênico. O que faz um time que quer prejudicar a Chapecoense, Domênico? Você que é um cara praticamente a mãe de nada. Não é que eu sou mãe de nada dessas coisas. Mas eu falei aqui antes do jogo do Corinthians ganhando do Chapecoense lá, né? Foi a segunda rodada do retorno. E aí o Corinthians ia pegar o Vitória em casa. É. Aí todo mundo, mano, falando, vamos ganhar e bibibi, bababó, entendeu? Vitória, último da tabela, tal, o antepenúltimo, né, que tava. E eu avisei na sexta-feira antes do jogo, falei, quem bate na Chapecoense, Deus castiga. Sim. Castiga porque nada. Castigou. Coisas, falei, coisas estranhas irão acontecer. Não falei, Marcão? Falou, coisas, tá gravado aí. Coisas estranhas irão acontecer. Vocês ficam mandando jogador ruim pra Chapecoense, você vai ver o que vai acontecer. Vai ver. Eita. Não tá vendo, hein? Não, mas é repente. Não, é, vai ver. Tropeçou nele. É bom. A gente tá ajudando o Corinthians. O Corinthians tropeçou nele mesmo, cara. Não, a gente já mandou um, não, agora não, foi outro. O São Paulo vive mandando jogador pra Chape. Já fez a boa ação. Primeiro Deus tá de olho, hein? Deus tá de olho, hein? É, o São Paulo ajudou a Chape, o Domênico. É ruim. É ruim. Por isso que nós falamos, não. Vamos dar uma força pra vocês. Mas quem é melhor, Vitor ou... Ah, o Douglas. Douglas o é Rabin. Mas, fala. Não, se o São Paulo não cair esse ano, não cai mais. Nunca mais. Você acha? Mas já teve um ano aí que tava assim também. Não, mas esse ano tá aí. Já acha? É mesmo? Tá, pelo amor de Deus. Agora, Rabin, você costuma ir em estádio, essas coisas? Você vai no estádio? Vou. O último é fanático, que foi então. São Paulo e Avaí, foi 2-0 pra nós, dei sorte. Deu sorte. Eu vi que você tá com a camisa do São Paulo aí, Rabin. Ah, não. E os caras estão falando que você... Estão falando da camisa retrô, né, a terceira. Essa é a da Tânia. Então, essa aí é... Isso aí que ano que foi? 93, né, 93. Eu acho. Ah, faz tempinho. Você compra a camisa, Rabin, assim, direto? Não, time lança, você compra? Jamais. Não dá, né, mano? Não, muda tem muito. Filho. Patrocínio. Tem filho, né, Rabin? Muda patrocínio. 300 pau cada camisa. Exatamente. E não tem um ídolo mais, né? Ali no time. Você vai comprar a camisa do Cueva, é capaz de ser apanhado a própria torcida. Mas é dá, isso, né? Que o Marcão acabou de falar. É. O time agora tem que resolver jogar a bola. Você vai comprar a camisa do time com o nome de quem atrás? Exatamente. Você vai botar Hernanes. Ah, mas hoje você pode personalizar com o seu nome. Você não precisa mais colocar. Ah, mas o legal é você ter o ídolo, mas, né? Mas o que eu tô espantado com o São Paulo é assim, eu tô assistindo jogos... E é um pouco, tirando aquele jogo do Botafogo lá, que foi um jogo excepcional, foi o jogo mais legal que eu vi como São Paulino. Um dos melhores do ano, inclusive. O 4-3 foi embaçado, aquele jogo eu fiquei feliz. De virada ainda. Mas enganoso, tem uns jogos, hein? Ali, cara. Tava 3-1 Botafogo, né? Foi São Paulo e Bahia. Putz, que o São Paulo tava jogando bem, aí do nada tomou 2-0. Tomou 2, é. Eu nunca vi tanto azar, sabe? Assim, eu falava, mano... Mas analisando, tá Rabin, esses três jogos que o São Paulo fez no segundo turno, você não acha que o time mudou já um pouco a postura? Contra o Cruzeiro, né, que o São Paulo começou ganhando, tomou a virada, depois virou de novo o jogo. Depois contra o Avaí e agora a derrota contra o Palmeiras. Mas contra o Palmeiras é o que eu falei pro pessoal aqui, cara. São Paulo teve todas as chances de ganhar o jogo ali e não fez. É. Então, pelo menos analisando assim, esses três jogos do segundo turno... Mas jogou de igual para igual, né? Jogou, é um clássico. Né? Então, o São Paulo, quando tava 1-0, teve a chance de fazer o 2-0 com o Marcos Guilherme. A bola bateu na trave, né? Aí, quando tava 2-2, o Marcos Guilherme... É aquele azar que o Rabin falou. É. Mas essa coisa então, não vai, né? Hoje em dia tá tudo muito parecido, né? Os times estão muito parecidos. É. Aí vocês falaram, pô, o Inter caiu, tava bom e tal... Então, mano, se você tá numa maré de azar, é complicado. Por isso que eu tô falando. Você teme que caia, ô Rabin? Você teme que caia? Ou você fala, não, acho que vai sair? Cara, eu esse ano, eu tô um pouco mais com o pé atrás. É. Mas eu acho que dá pra escapar, cara. É uma questão dos caras, mano, terem raça, entendeu? Porque uma hora não é possível. É que nem aquele jogo do Botafogo. Tava jogando muito. Aí, mesma coisa, maré de azar. Foi, perdeu o pênalti com o Cueva, tomou 2-1, 3-1. Falei, não, eles não merecem, cara. Você olhava, você falava, vocês não, mas eu olhava e falava, mano, os caras não merecem, mano, jogaram muito, é muito azar. Sabe aquele dia que você fala, chega, não dá, né? Não acredito, traz né? flores pra sua mulher, entendi. Mano, ela te dá um tapa na cara, sua filha caga na sala. Você não merece isso, mano, alguma coisa boa tem que acontecer. Mas vários jogos acontece isso. Pô, e deu aquela virada, então. Por isso que tem que persistir, não pode desistir. Não pode desistir, né? E só pra finalizar as manchetes do São Paulo aí, com a parciais dos ingressos aí, Domênico, 17 mil vendidos até agora. 17 mil vendidos? Pra sábado. Tá bom, vai ser no meu show. Esse aqui vai vender bastante. Esse é aquele jogo, né, o Rabin, pro São Paulo ganhar, porque, pô, Ponte Preta em casa, velho. Tem que ganhar. Não, eu sei, gente. Para mas vocês não entendem. Só um minuto. Mas o São Paulo ele não tem que se preocupar com jogos, por exemplo, contra o Palmeiras, contra a o Corinthians. Tá falando isso em Campinas contra também, o jogo pra ganhar dos caras. Mas no meu ponto de vista, o São Paulo tem que. É uma briga contra os que estão atrás. Você tem que brigar direto, com o cara, pro cara ficar e ele tentar passar esse que tá aqui. Domínio, lá na frente não tem esse como. Esse jogo é 3 pontos pro São Paulo, é certeza. Qual, Ponte Preta? Claro. Você acha? Lógico. Ganha? Certeza. Eu acho que ganha, mas não vai olha, ser fácil, não. A Ponte não é um time tão... de brincadeira, não, São Paulo vai não, ganhar. Eu acredito na vitória de São Paulo, mas não vai ser um jogo fácil, não. Mesmo porque, ô Vieira, o Luca lá, que é atleta do Corinthians, recebeu uma proposta do Nantes lá e não foi. Então tá carregando o time nas costas, né, cara? O Luca tá fazendo um belo campeonato. Ele tá jogando bem esse menino mesmo. Então, se bem que a Ponte tá a 2 pontos do rebaixamento, hein? Sim. O rebaixamento aqui, ó, Chapecoense tem 25, que é o primeiro que sai. É, e a Ponte 27. São Paulo. Então, cara, é esse jogo. São Paulo não pode ter medo da Ponte Preta. Não, mano, tá falando de medo, tá falando que vai ser difícil. Não, né? Medo, jogar, medo não. Se impor, mas não. Agora, se o São Paulo entrar com o seu pensamento que vai ser fácil, vai lá e vai ganhar, ah, perde. Mas não, é estranho. Não é que vai ser fácil, é que tem que se impor. É. Eu acho que é isso que tem que se fazer, Mota. Sim. Pô, São Paulo e Ponte no Morumbi, mas cara, achando que vai ganhar fácil, não vai virar Vieira. É fácil, não é, vai estranho, ser. Velho, é uma fase mesmo. Eu sou da época que eu olhava São Paulo e Barcelona e falava, ah, vai dar um pau no Barcelona. É. Hoje a gente tem medo da Ponte Preta. É isso aí que eu tô falando, cara. O não time pode. Tem medo, velho. O time legal. Tá com medo. O Rabin é o nosso convidado. O Rabin, você vai estar com show aonde? Eu tô com show no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Estreia quinta-feira agora. Nessa aqui agora, noite. De feriado. Essa aqui legal. Agora, mano. Que hora? E às 9 horas nove da horas. Noite. No, e vai ter de novo no dia 21. 21? Eu tô voltando com a temporada. É o espetáculo Tô Viajando, show de stand-up comedy. Que legal. Show tá de bola. Da hora. Pô, que legal. Vocês são convidados, inclusive. Vamos lotar lá. Quinta-feira, feita. Vai, cara. Vai Facebook, às vezes. Tá programão ali. É um showzaço, hein? Eu posto toda semana, eu tô postando uns vídeos. Eu vejo no YouTube também. De política, blá, blá, blá. Fala cada coisa. É legal pra caramba. Fábio manda bem demais. Ó, esse é o Estádio 97, vamos partir para os primeiros ouvintes, mas antes tem recado do Benjamin que ele fricou, né, Beijinha? Fala. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2, você fala, meu, não dá mais para esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! É Fricô! Estádio 97. É, meus amigos, e ô, mano, você que tá acompanhando o Brasil, como é que tá o Brasil aí? Olha, Domênico, o Brasil aí criou uma boa chance agora há pouco aí com o Firmino, cara, quase saiu o gol do Brasil. E o jogo tá pegado, hein? Tem machadada pra tudo que é lado. O Brasil pancada, já... Nossa, pancada, tá apanhando, hein, mano? O Neymar tomou uma saraivada agora. O Daniel Alves já tinha tomado, já tem uns 5 minutos. O Felipe Luiz também deu uma porrada aí no quadrado. O jogo tá pegado, velho. O jogo tá embaçado, mas continua 0-0, 30 minutos do primeiro tempo, Domênico. O Brasil mas quase porque... fez um gol, né, mano? Mas porque pro Brasil... Quase gol do Firmino. O Brasil pode até perder o jogo e não acontece nada, né? Já tá classificado, mas a Colômbia precisa ganhar, né? Eles estão ali, Brasil, Domênico, a briga, Gato, né? Foi um dos primeiros países aí a se classificar já para a próxima Copa do Mundo. E mesmo que o Brasil perca todos agora, até o final das eliminatórias, nenhuma outra seleção consegue alcançar o Brasil. O Brasil nadou de braçada depois que o Tite chegou. Mas essa é a 10ª partida da seleção brasileira. As outras 9, Domênico, o Tite venceu todas, cara. É. Só perdeu um amistoso para a Argentina, que foi um, né, um amistoso que teve, não foi? Cara, ali não valia, na Austrália, né? Né? Pontos, cara. Austrália, né? Sim. Oi? Ele fez 27 pontos, cara. Ponto pra cacete, né? Porra, o Tite tá monstrão no comando da seleção, cara. Quem tava aí desacreditado, né? Ah, eu quero ver o Neymar. Com essa campanha do Tite, nenhum outro treinador conseguiu 9 vitórias consecutivas nas eliminatórias da América do Sul. Caramba, hein? Eu quero ver o Brasil fazer 1-0 hoje e o Neymar ficar fazendo aquela gracinha que ele fez no último jogo com o Equador aqui. É porque os caras são pancada, hein? E o mano tá falando que o bicho tá pegando lá, então já viu, né? Contra a Colômbia na Copa, quase ficou aleijado, coitado. Tá Neymar, mas o Neymar deu uma caneta agora, RG. É, tá tomou uma pancada. O cara veio babando. Não tomou uma pancada porque o cara não achou ele, mas deu uma caneta no cara bonita. Mas tá jogando bem ou não? O Brasil, ele tá cozinhando o galo, RG. O Brasil não tá se expondo muito, não. E tá certo o Brasil, cara. É lógico. Quem tem que correr atrás do resultado é a Colômbia. O Brasil tá indo na boa, só. Tá bom. Tá certo. A Colômbia tem que lugar aí nas eliminatórias? Colômbia é acho que segundo, hein? Colômbia é a segunda. Segunda? É segundo? Ah, Deixa eu ver aqui, ó. Tinha que deixar Colômbia fora da Copa, esses palhaços. Então. Não. Lógico, pô. Acabaram com o Brasil. Torce pra Colômbia, quem eliminou o Brasil foi a Colômbia, não foi a Alemanha na Copa. Na Copa, né? Tirou o Neymar da Copa. Ah, mas o Brasil seria eliminado, vai, ô Rabin, porque aquela seleção é uma seleção de bunda mole. Não, se tivesse o Neymar, Brasil ia ser 9-7 pro Brasil. Colômbia, nada, Colômbia, Brasil tem 37, Colômbia tem 26, né? Uruguai 24, Chile 24 e Argentina 23. A Argentina vai pra pescagem aqui. É, se acabasse o Peru 21 e aí pegar a Venezuela hoje, né? Hoje Venezuela e Buenos Aires, tem um outro jogo acontecendo, que a Bolívia e Chile tá 0-0 também. Esse jogo começou meia hora antes, né? Venezuela 5 da tarde. E Buenos Aires também já era. Que chá de cocô Bolívia, esse jogo, hein? Bolívia, não, mas o Chile precisa pontuar também, hein? Se o Chile perde a Bolívia hoje, a Argentina, que vai jogar com a Venezuela em casa, ganha. A Argentina pula aí, ó. Vamos supor que o Brasil ganha da Colômbia, tá? E o Chile perde para a Bolívia e a Argentina ganha, a gente vai para segundo. E se a gente vai perder? Louco, né? É louco, né? Ela cai mais? Quem? A Argentina se perder, fica mesmo. Não vai perder para Venezuela, né, em casa? Vai saber. Ah, não vai. Não vai. Pô, a Venezuela é o último. A gente pode torcer, não existe, né? Moto. Mas tá. Pode torcer, né? Já aconteceu isso no brasileiro, né? Vai saber que vai acontecer, o primeiro, né? Perder já aconteceu. É o Vitória não ganha no Corinthians? É. Ué, né? Futebol é muito louco. Não, isso aí foi aquilo que eu falei. Foi. Deus tá vendo. Justiça divina. Deus tá de olho. Justiça divina. Deus tá de olho. Eu já falei pra você isso aí, mano. É o seguinte, Estádio 97, pra quem ligar agora, e hoje, você sabe que terça-feira aqui, são ouvintes aqui que nunca ligaram. Então são os famosos ouvintes virgens. Não é verdade? Que vão ligar agora. Quase gol do Brasil, hein? Quase gol do Brasil, é? E quem ligar dizendo assim, ó, voo de 99 Corp ganha um kit da 99. Dizendo todo dia de clássico no McDonald's, ganha aquele par de vouchers da Mac oferta no McDonald's. E lembrando que todo mundo concorre também no final do programa a um boné do Estádio 97 e também a camiseta da Energia 97, tá bom? Boa. Vamos lá? Boa. Vamos fazer o seguinte. É. Vamos logo um momento sem parar, né? Já vamos liberar três gols. Falamos pra boné aqui, seis e pouco. Seis e seis, pai bola. Então vamos ao momento sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja sem parar sua vida no seu tempo. Terra tem gorila, onde rosa não sabe. Eu faço meus comentários sem o S pra usar. O Ale só me ataca, traz o feno pra eu comer. Ai, e o meu time pra jogar. É demais, é horrível. Vai jogar a Série B. Meu pai. Bota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Ganhou um prato feito. É quase morrendo, desgraçado. Bota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Depois disso ele morreu. Ganhou um prato feito de linguiça e alfafa. Falou de linguiça e ri, né? Alô? Seu trouxa. Alô? Alô? Alô? Alô? Oi? Nosso dromedário. Opa, quem é? Nossa, velho. Tá um barulho, velho. Nossa, velho. Quem é? Onde você tá, velho? O cara tá no Viva Voz. Tô no trânsito, tô parando o carro. Encosta então, aí pra falar com nós aí, velho. Tira do Viva Voz. Por favor, hein. Não para no meio da rua, não. Mas qual que é o teu nome completo? Rodrigo Munhoz Ramos. Ah. Rodrigo Munhoz Ramos. É. Primeira vez que liga? Primeira vez. Quantos anos, hein, Rodrigo? 34. RG hoje, terça, 3.4, como é que fica? Quando... acha melhor quando você faz o pão? Botar muita farinha de Rodrigos, viu, dali pra... mas é sensacional! É, bom! 10 pra isso! 10 pra isso! Nossa, 10 pra isso, vocês estão loucos? 10 pra isso o quê? 10 pra isso! Ô, velho, o bairro, qual que é o bairro? Hoje eu vou falar, hein? Só 10. Arthur Alvim. Arthur Alvim, velho. Tá certo? E o time? Arthur Alvim, ZL, é nóis. ZL é Coringão, né? Coringão, líder. Tem que ser. Pague o aluguel. É. Tudo bem? Joia, beleza, mano. Tudo em paz. Amigão, o Grêmio ele venceu no sábado passado aí a partida que todo mundo previa que ele venceria contra o Sport e encurtou a diferença para o Corinthians aí para 7 pontos. Agora a próxima rodada o Grêmio pega o Vasco no Rio e o Corinthians pega o Santos na Vila Belmiro. O que você acha que vai acontecer nessa próxima rodada? Bom, eu acredito na vitória do Coringão aí. Já demos já muita dica, já demos muita baba aí pros caras aí, agora é nossa hora, né? Porra, mas vai querer ganhar agora? Justo agora? Opa! É agora, é agora, Santos do Foco, gente, Libertadores. Agora que a gente vai deslanchar. Não, velho, deixa pra outra rodada, porra. Não. A gente vai deslanchar agora, vamos ser campeão aí já antecipado aí. É, na verdade, a gente deixou esses pontos fugir aí, né? Não deixou fugir, a gente deixou o negócio acontecer pra ficar melhor o campeonato. Vai, Tom. Mas eu não sei até que ponto. Ah, vai, sim, chupa, Rabin. É, mas eu não sei até que ponto o Corinthians não fez isso, é verdade. Isso é um salame. Domênico Gato, se o Corinthians tivesse feito o dever de casa dele, ele poderia ter aberto pro Grêmio, mesmo com essa partida que o Grêmio venceu o Sport, teria ido para 13 pontos de vantagem. No mínimo. E o Grêmio, se tivesse feito a parte dele antes, também não teria caído para 4 ou 3? Pera lá. Lógico. Você está se baseando na partida que o Grêmio fez contra o Sport, foi lá no primeiro turno atrás. Estou falando das partidas que o Corinthians fez agora. O Corinthians, ele diante de Atlético Goianiense, vitória do Mercado, nem o mais pessimista corintiano diria que o Corinthians perderia essas duas partidas em casa. Mas o Grêmio jogou com um time reserva em um monte de jogo e podia ter vencido também. Você tá falando de jogos lá atrás. Dois últimos jogos. Não, aqui vocês perderam, porra. Ué? Ah, mas tem que falar dos jogos que eles perderam. Você tá falando dos jogos que vocês perderam. Eu tô falando do Grêmio, que quando perdeu. O Santos, Grêmio e Palmeiras também perderam. Claro. Não, mas pera lá. Vocês estão falando de um Grêmio que jogou contra o Sport lá no primeiro turno, no começo do campeonato. Tá falando da Copa do Brasil. Não, agora jogamos com o Botafogo reserva também, mano. Na semana da Copa do Brasil, não é? O Corinthians, se ele tivesse vencido Atlético Goianiense e Vitória, ele teria aberto 13 pontos de vantagem pro Grêmio. Só que o campeonato teria acabado. Só que aí vai entrar no si. Aí tem um negócio do... E se o Grêmio que jogou em casa, que vocês ganhassem vocês, não tava com esses pontos todos? Se o Messi tivesse no confronto Paulo, direto, peraí. Se o Messi tivesse no São Paulo, isso é mau sinal, hein? Mau sinal. Furacão, é, quando cai assim... O Arthur Alvim, é o Rabin. Domênico, você tá falando no procede. Você tá falando no procede. Como não procede? Corinthians e Grêmio, quando jogaram aí na Arena do Grêmio, os dois estavam com o time titular. Ali tudo bem, como se fosse uma final de campeonato. Então, mas se vencesse, ganhou. Se vencesse. É, se vírgula. No time titular contra time titular. Mas se de um lado, se do outro. Ué, tem sido um lado, tem que ter sido outro. Se vírgula. Domênico, Corinthians e Vitória. Quanto você, se você tivesse que apostar seco numa loteria esportiva, apostaria no Corinthians. Apostaria no Corinthians e Atlético Goianiense. Quanto você diria que seria? Atlético Goianiense. Sim, tudo bem. Tudo bem. Não, mas foram os resultados mais imprevisíveis do Campeonato Brasileiro. Ué, Corinthians e Grêmio também era Grêmio, ué. E Corinthians, Grêmio e Corinthians lá, eu colocaria Grêmio. Não, porque eu acho que o Grêmio maioria é em casa. Primeiro, peraí. Palmeiras e Corinthians aqui também. Mas, ué, não dá pra falar que não. Você pega lá, Corinthians e Palmeiras, vai falar, vou cravar seco num time? Quem faz isso é um retardado, é um besta. É verdade, você tá sendo, vocês estão sendo ignorantes. Não, estão sendo sim. Agora, por exemplo, Corinthians e Grêmio, falar, vou jogar seco no Grêmio porque o Grêmio vai ganhar do Corinthians, é um equívoco. O Corinthians era o líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tava pra cair na zona. Mas se perdesse ali, caía pra um. Não, o Grêmio passava. Passava, né? Aí que tá, Tava um ponto atrás do Corinthians, parece, né, mano? Então como é que você vai falar? Tava dois pontos atrás do Corinthians. Passava um. Então, aí que tá. Como é que você vai cravar um negócio desse e falar, mas se o Corinthians... Mas você que falou o si, não sou eu. Você que começou com si. Mas é que tá, Domênico Gato. Cacete, não é, Rabin? Uma coisa você falar Corinthians e Vitória. Ou Corinthians e Atlético Goianiense, é previsível que o Corinthians vai ganhar. Agora falar Corinthians e Grêmio jogando lá, você vai falar, é tão previsível assim? Mas peraí. Então, mano, eu vou pegar jogos do Grêmio. O Grêmio perdeu pra quem, ô Vieira? Você que sabe. O Grêmio perdeu pro Avaí. Então, aí se o Grêmio tivesse vencido do Avaí... O que nós estamos falando é que quando o Corinthians no campeonato perdeu pontos, Palmeiras, Santos, Grêmio também perderam. Exatamente. É isso, por exemplo, o RG. Porque não tem isso que eu coloco. Existe sim. A situação que eu tô colocando aqui, gente, é a seguinte: o Corinthians, ele poderia ter decretado o término do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu pontos? Sim. Porque se o Corinthians abre 13 pontos de vantagem, acabava. O Palmeiras, quando perdeu pontos, o Palmeiras não tava jogando bem. O Palmeiras, ele fez por onde perder esses pontos, porque tá jogando mal. O time do Palmeiras não se achou no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, quando ele perdeu pontos aí para Atlético Goianiense e Vitória, o Corinthians tava jogando muito. O Corinthians, ele tava numa crescente no campeonato, que todo mundo falou, agora já era. Vai pegar o bônus round, vai pegar dois times aí que é para fazer saldo de gol. Vocês estão de brincadeira. O Corinthians, se ele tivesse aberto 13 pontos de vantagem pro Grêmio, bom, você vai falar campeonato. Mas aí eu sim, estão de sacanagem. Entendi, mas é si não existe. É. Agora eu entendi o que ele tá falando. Não tem si, não existe. Vamos lá. Pra explicar. Vamos lá, que é o momento sem parar. Vamos lá, segundo ouvinte. Momento sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal. Toca, Asdrubal. Essa aí já foi, tira daí o Domingos. Não, tá aí. Não, só essa. E essa música é maravilhosa. De novo. Let It Go. É. Vê se você vai contar a sua música. É, ó. Sampaio Correia, vai Sandu e Havaí. E agora? São Paulo vai jogar Série B. Lindo, hein? Torce mesmo, seu Santos. Quero ver bonita o final do essa campeonato. São Paulo vai jogar Série B. Que lindo, olha só. Lá em cima. Série B, Série B, Série B, Série B. É bonita essa música, não? Vai jogar. Boa, mocinha. Você tem todos os sotaques. Jogar. Olha, eu acho que eu gostei. Tomara que é ridícula essa música. Tomara que a próxima vez que tocar essa tomaria, o computador pegue um vírus aí. Não. Vai cair. Inclusive, mano, a torcida de São Paulo tem feito uma campanha muito bonita de abraçar o time e enfiar porrada nesses... Tô brincando. Não. Alô? Tem que abraçar aí. Oi. Quem fala? É o Marcos. Ô, Marcos, tudo bem? Graças a Deus, bem, Domingo Gato. Então tá bom. Marcos do quê? Marcos Simões, do Advento. Do Advento? É, quero ver o RG agora. Tranquilo, você chamou o mestre. É. Aqui, quer ver? Chamou o mestre dos mestres. Exatamente. Mestre. Quantos anos você tem, meu velho? Oi? Quantos 4.6. anos? 4.6. Ó, RG, 4.6. Hoje. Terça. Hoje? Ó, RG, é pra afundar o Titanic, brigar no tatame hoje, hein? Você já ligou? É a primeira vez? Não, já ligou. Ah, então já ligou? Então, então pegue o seu baú, perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho. Vamos lá, momento. E olha, eu quero dizer que não valeu esse segundo, né? É, não valeu. E eu quero dizer que com a situação dele eu lavo a Simões, entendeu? Sensacional, sensacional. Fala rápido, né, RG? Não muda nada, lava a Simões. Agora eu vou te falar, viu, Domênico? Não adianta o ouvinte querer dar uma despertão, querer ligar no dia. Não, passar. Não adianta. Aqui na rádio tem um carrasco que se chama Bata. Não adianta, velho. Pra quem não sabe, o Bata com... Fala que não ligou. Ele alô. Tá com um capuz e uma foice. Alô. Pra quem não sabe, ele olha, né, Marcão? Alô? É mesmo. Vai passar. Alô? Não passa nada. Esse foi esse aí já tinha ligado. Olha os caras com medo. Os caras fica com medo, velho. Alô? E fala? Ô, Rodrigo. Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Rodrigo do quê? Consegui baralho. Truco, hein? Conseguiu baralho. Rodrigo do quê? Rodrigo do Amaral Serafim. E quantos anos, Rodrigo? 39. RG, 3.9. Ô, Domênico. Segundo os três São Paulinos aqui, se o São Paulo perder mais uma, com certeza será o fim, velho. Ah! Sensacional, hein? Eu não tenho a dúvida. Fala, mano. Você pediu, fala. No jogo do Brasil e Colômbia, velho, o jogo tava rolando aqui, um cachorro passeando. É, tá aqui, tá rodando, cachorro, tá rolando aqui, mano. Não, mas o corintiano tem mania de invadir o campo mesmo. Os caras viram e mexem e faz isso. Olha lá, Marcão, O corintiano tem essa mania, mano. Oh, é, mas eles não valem porque o Bambi tá numa reserva, né? Só um minuto. O Bambi fica geralmente numa reserva. Qual que é o teu time, meu velho? Todo poderoso Timão. Ah, ô, Domênico. Corinthians, mano. Ô, Domênico, você viu como o ouvinte tá ofegante? No mínimo ele já quebrou um vidro e tá com toca-fita debaixo do braço aí. Ô, amigão. Fala deixa aí, a biba de lado aí. O negócio é o seguinte. Corinthians aí tá a 7 pontos de vantagem do segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio. E aí, cara, você acha que o Coringão ele consegue preservar essa vantagem no final de semana? Amplia ou diminui? Ah, eu acho que tem chance de ganhar lá no Aquário, com certeza. No Aquário, RG. Nossa. E RG? Aquário? Aquário. Aonde é isso? Não. Ele fala o que ele quiser. Aonde é isso? Nossa senhora, hein? Aquário do Peixe Pelé. Fala o que ele quiser. Peixe Pelé. Não vai ligar aqui segunda-feira de volta, né? Então não adianta. Nossa! Mas senhora. eu vou tentar, RG. Eu vou tentar. Mas, amigo, o que você acha que vai acontecer nessa partida? O Santos ele tem um adversário. Hã? cara tá no sofá, amigão. O cara não escreve duas perguntas, mano. O Corinthians, pô, o Corinthians diante do Santos, cara. Olha a situação, Rabin. Dá uma olhada, gente. Essa tartaruga prenha. O Corinthians ele vai pegar um Santos titular ou você acha que o Santos vai vir com um time reserva pelo fato do Santos estar focado na Libertadores quarta-feira que vem? Gente, safado. Por causa dessa parada também que teve esses dias, eu acho que eles vão vir com um time titular. Peraí que foi gol, mano. Tem gol. Golaço do Brasil. Gol do Brasil. Pegou um centímetro na gaveta aqui, ó. Peraí, vamos ver o gol. Passando aí, ó. O cara tirando um cachorro agora. Gol do cachorro. Vixe, então vocês estão atrasados aí. Golaço, velho. Nossa. Gol de videogame, hein. Olá, William. Só no videogame pro William fazer. Pegou na tela, hein? Mas que Corinthians, você tá maluco? É o William, porra de William. Mas e daí? Ele joga onde? Corinthians. Que Corinthians, rapaz. Se tivesse Corinthians, ia fazer gol desse, porra. Corinthians? Faria sim, trouxa. Tá louco. Tá louco. Inclusive, ele aprendeu a pegar de três dedos assim no terrão, velho. Que é isso? Ô, irmão, é nóis. É carinhoso. Você comemora o Mundial de 51? Você pode comemorar o gol do William? Não, pera só bem, não, mas eu comemoro o que é meu. Eu comemoro o que é meu. O William não é do Corinthians. O William Bonner não. O William Bonner dá a notícia que existe. Difícil. Diferente de uma coisa que eu tô inventando. O William não é do Corinthians. O William joga onde, gente? Chelsea. Então, desculpa, é do Chelsea, ô Mané. Pra você que é mal informado, Domenico Gato. Acabei com você. Até hoje, quando o William é negociado, o Corinthians ele recebe percentual por ter sido clube informador. Isso chama-se lei de mecânico. Mas não joga mais no Corinthians. Mas não importa, ainda ganha. Peraí, ô Marcão. Pede pro ouvinte sair da esteira, velho, que tá embaçado. Não é, ele tá foragido, ô Vieira. Ele parece um hamster, aquele negocinho, sabe? O cara ligou do spa, né, mano? É o hamster na gaiola. Agora eu sou corintiano. Eu tô andando. Então para, velho. Dá uma parada aí, meu. Tá respirando. Ô, Rodrigão, acho que o dono do carro lá já te perdeu de vista, cara. Pode encostar num beco aí e pode continuar. Ô, Rodrigo. Fala aí, meu rei. Fábio Carilli também, tudo indica que ele colocará o Moisés no banco nessa partida diante do Santos aí, mano. O Marcial vai pro jogo. Marcial. E aí, cara? É melhor, porque aí você não vai ter a Avenida Moisés, né? Nossa senhora. Aí o Marcel é bem melhor na marcação e vai ajudar mais a zaga do que o Moisés. Porque o Moisés, não sei não, meu. Oh, sacanagem de sacar o Moisés, hein, velho? Você ia gostar, né, RG? Pô, sacanagem isso, velho. Não, mas o Moisés, cara, se bem que o Vitor Ferraz também não é tudo isso hoje. O Arana pode voltar. Mas você não acha que é meio arriscado, cara, colocar o Arana nesse jogo que vai ser um jogo um pouco mais pegado? Não é melhor preservar o Arana aí, talvez, pra jogar pela Copa Sul-Americana contra o Racing, o primeiro jogo? Não, então, acho que não, porque como o Tite também veio no Brasil, ele mandou a toalhinha com o suor dele e passamos no machucado do Arana. Nossa, que viadagem. Que coisa mais do que passou a toalhinha. Sabe, Rodrigão, você não dá sem pressa. Toalhinha, velho? Nossa senhora, hein? Isso aí faz colheita de cenoura sentado, velho. Toalhinha? Esse ainda tá no tempo da toalhinha, velho. Vai te catar, ô. Senta aí, ô, e espera agora. Para de baforar aí. Porra, mas você baforando. Nem... Meu, pega um ponto de ônibus e senta, cacete. Nossa, mano. Olha lá, os caras atrás dele, velho. Você viu a rota. As rocãs já chegaram, Marcão, aí, ó. Rodrigo, um abraço pra você. Obrigado pela participação aqui no Momento Sem Parar. Acho que é por isso que ele não para, né? Não, é sem parar. É verdade. É o desfibrilador. É o Forrest Gump aí, Rodrigo Forrest Gump. Valeu, Rodrigão. Valeu, Darth Vader. Valeu, obrigado. Vamos lá. Cara. Terceiro ouvinte no Momento Sem Parar. Vamos lá, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Boa! É verdade? É mesmo? Eu tô falando da naba, já é natural. Que é isso? Que legal. É bida série B e não tem mundial. Que é isso? De novo? Alô, aí, ó. Alô, quem fala? Danilo. Ô, Danilo, tudo bem? Tudo, consegui, baralho. Truco. Danilo do quê? Danilo Martinez, Nicolau dos Santos. Nicolau dos Santos. Quantos anos você tem, Danilo? 3.1. RG hoje, 3.1. Como é que fica? Hoje? Hoje? Ah, hoje eu não sei, mas faz muito tempo que eu não vejo mais. O que que não vê mais, não é? Vê? Aquele cachorro Martinez, sabe que... Ah, ah, sensacional! É, sensacional. Sensacional. Ah, olha, eu vou falar, velho. Seis. Dá uma olhada. Tudo isso? Seis. Teve uma substituição, você vê se eu isso, puxador. O puxador passado deu 10. O novo já deu 6. Vai caindo. Não, precisamos cair na realidade, né? Aqui no choque de realidade, né? Só que esse aí esse tá aí louco, né? Esse puxador aí. Não, mas o puxador antigo, Vieira, parece aqueles juízes de carnaval que só vai pra assistir o desfile. Dá 10 pra todo mundo. Dá 10 pra todo mundo. Pra quem vai ser campeão, pra ele é tudo. Tem isso aí, né? Você entendeu? Ô time, amigão. Sobe o hino, Dodô. Qual hino? O porco, claro. Verdão, Verdão. Sobe o hino do Verdão. É o hino do Paulinho. Tio Catso. Que tio. O hino do Paulo. Quebrou, hein? Quebrou aí, ó. Tio Catso, mané. Quebrou, hein? Felipe Melo aí, o arregão. Tio Catso. Quebrou, hein? Arregão. O ambiente quebrou, hein? Quebrou. Ué, a tua véia quebrou. A véia tá quebrada. A véia tá quebrada, essa... Olha... Ô, velhinho, desmanche no Palmeiras. Quieto aí, que desmanche. Aí, Rabin. Cuida do desmanche teu time. Desmanche treta. Cuida do teu time que tá pra cair, ó. Por que você não fala, já que você gosta de falar tanto, Domênico Gato, em Forças do Além? Por que você não fala do Cuca? O Cuca se lesionou hoje no treinamento, porque ele bateu de frente com o Felipe Melo. Você ficou sabendo disso? Não, acho que foi isso, não. Não tem nada disso. O Cuca sentiu a panturrilha, é verdade. É, mas, praga do mas não foi Melo. Nada de Felipe Melo, você tá louco? Nós falamos aqui praga. Na abertura. Falamos. Então, praga do Felipe Melo. Ou você acha que não? Mas os velhos querem jogar bola, não dá, gente. Não dá. Os velhos não podem jogar bola. Tem uma época que você tem que falar, parei. Parei. Parei, que não dá mais pra mim. O Ale fala, meu. O cara tá na categoria subóbito. Ô, Rabinho, quantos anos você tá? Eu tô com 35. Aposentou ou tá jogando ainda? Não, aposentei. Eu jogava o famoso futeconha toda segunda. É o quê? É, a gente parou já, parei. Futeconha? É um futebol bacana. Futebol lento. É um outro ritmo. Mas era bem bacana. Ô, Rabinho. Nesse futebol... Teu goleiro era o Pagani? Não. Nesse futebol... Edu Semerjan. Nesse futebol que você jogava, Rabin, você jogava de ponta ou de back, mano? Jogava de back. Não, eu jogava no meio. Eu era meia, mano. Fazia nada. Era meia. Não, era meia. O pessoal meia começou boca, a se quebrar. Era meia boca mesmo. E você, Danilo, joga bola ainda ou aposentou? Na atual conjuntura, eu sou mais a bola. Aliás, não posso falar nada. Agora, aliás, aqui só tem bola. Aliás, aqui a coisa tá feia. Só tem bola. Só tem um inchadinho aqui que é cheio de bomba. Mas é bola também. Né? Respeita, rapaz. Respeita a minha genética. Agora, posso mandar um abraço pro corintiano, apesar de ser São Paulino? Opa, pode, claro. Quero mandar um abraço pro meu sogro, o seu Edson, que ele é tão corintiano. Edson. Ele estourou o tímpano do filho dele, do meu cunhado, Edu. Quando foi Mundial da Libertadores. Meu sogro soltou um rojão na orelha do meu... Juro pra você, não acredito nisso. E aí estourou, tipo, mas ele voltou fez muito bem. Já tá de boa. Fez nossa. Muito bem, meu então, Deus. Mano. Sabe por quê? Tem história pra contar. Fala como é que você estourou o tímpano. Ah, comemorando a final da Libertadores. É verdade, tem história. Legal, não, tem história ele liga pra Telex pro resto da vida não, agora. Não, mas, velho, o cara poderia estourar o tímpano numa infecção de ouvido, velho. Pode acontecer. Mas você sabe, olha, eu não sei, mas outro dia eu li que no Hospital das Clínicas, aí os caras estão fazendo um implante... É bacana aí pra quem tem tímpano furado. É sério, é perfuração, sério. Perfuração, né? É moderno. É verdade, cara. É mesmo? É verdade. É. Mas fala lá com teu cunhado lá. Não, ele já tá bom, recuperou. Já. Mas às vezes é melhor ser surto, maluca, né? Nada que aumentar um pouquinho o volume não resolva. Família, verdade. Putz. Não, mas o curioso é ver onde o Sombra viu isso. Você viu isso aonde, Sombra? Ah, o Sombra recebe aquela redinha. Imagina lá, aquele negócio site chamado internet. Velho. O Sombra não sabe imagina. Nem televisão mais, velho. Ó, promoção televisão... de tímpano, velho. Ele sai da série e vai pro YouTube. O Sombra é mó véio. Doido, velho. É. Mas a gente tenta se informar. É, os caras falam mal. Aí, quando você se informa, esse é o país onde você se informa, você é tratado como doido, cara. É. Não, é brincadeira. Imagina lá, que vai acontecer. Promoção de tímpano. É o quê, Rabinho? Fala pra mim. É, não, é complicado. Não, mas o Sombra fica vendo esses programas de internet, velho, tipo de madrugada, aí tá lá vendo lá essas paradas aí, ó. Tímpano de segunda mão. Não, vem não conhecer, é. Vá pro inferno. Vocês lembram do jornal Primeira Mão? Acabou. Sim. Acabou. Só tem na internet. Só. Agora tem, acho que é. Só na internet. Só online agora. E você lembra? Tinha uma mulher meio com sotaque de argentino, não sei lá, do jornal Primeira Mão. É verdade. Lembra disso? É, hoje ela faz o Masterchef. Lembro do eu lembro daquele Diário Popular. Diário Popular. Uns puta crime de onda. Nossa, lembra disso? Lembra, né? Ele era cruel. Saudoso. Nossa, notícias populares. Lembra do Homem Morcego, né? O Bebê Diabo. Bebê Diabo. Cara. Os anúncios de Bebê Diabo. Eu lembro do Notícias Populares que ele lançou a foto do Maradona quando prenderam o Maradona, lembra? É. Pelado, na primeira página. Verdade, os caras lançaram a página inteira, velho. Esse jornal era só notícia absurda, moto. Uma vez eu li lá que o Palmeiras tinha sido campeão do mundo. Olha, saiu lá, Marcão. Sério? Então, se saiu, você sabe que é, ô mané. Se saiu no jornal. O Bebê Diabo era o diabo. Existia um bebê lá. Bebê... Eles chamavam então... disso. Aí você era, acredita, então. Domênico? Você acreditava no Bebê Diabo. O Domênico agora acreditava no Bebê Diabo. E o Chupacabra? Eu isso. Não falei. Lembra do Chupacabra? O Chupacabra existe. Ah, pronto. Lá vem você. Mas o RG, o Notícias Populares, ele tinha as melhores manchetes. Eu lembro uma vez que eu tava indo pra escola, lá sempre parava pra dar uma pescoçada nas manchetes dos jornais. Você lembra na banca, velho, que parava de neguinho pra olhar? Manchete? Tava lá escrito lá, motoboy foi levar a pizza e acabou levando azeitona, velho. O motoboy só de capacete, assim, com vários fios no peito, velho. Ah, mas jornal era legal, o problema é que sujava a mão, né? Nossa, mano, tinha... O Notícias Populares sujava a mão de sangue, aí você saía passando a mão nas coisas, tudo... Agora, mano, aqueles caras rodavam aquilo numa porra. E antigamente, aí, tinha o jornal que saía edição da manhã e edição da tarde. Tinha que rodar aquilo. Olha aí. Médico afirma, Bebê Diabo nasceu na Casa Verde. Que isso? Que isso? Procissão expulsará Casa Bebê Verde Diabo. O Cazzo, trouxa. Bebê Diabo desaparece. Parece olha que manchetes das notícias populares. Olha já aí. Manchete que eu vou falar já. Ah, olha aqui, olha só que coisa. Não, tem um melhor que o outro. Notícias populares, eu não sei que data é isso. 150 detentos passarão o Dia das Mães em casa. Hoje são milhares. Milhares, né? Hoje são milhares, cara. Né? Filho do Cata. Hoje é o inverso, sobre hoje a família. Hoje, é. Mas hoje quando vai falar a respeito dessa situação, o cara fala: 170 detentos ficarão na cadeia, o resto sai. É verdade. O crime mais idiota foi aquele do... sai e 1.200.000 fica dentro de casa preso. É verdade. Diga, Rabin. Teve um crime do Palmeiras e Corinthians, cara. Eu lembro muito desse crime que eu fiquei assustado. Foi quando eu parei de levar o futebol a sério, assim, a ponto de brigar. Que acho que era dois irmãos, rolou o Palmeiras e Corinthians. Acho que um deu uma enxada na cara do outro. Aí o Palmeiras acho que ganhou, o cara começou a provocar. Ah, o corintiano meteu uma machadada no irmão. É verdade. Picou o irmão, mano. Picou o irmão. Não, mas deu motivo também, né? É verdade. Olha, eu brincando. Eu queria dar um recado importante, aproveitando isso, eu queria dar um recado importante pra uma moça que eu vi estar no chamada Soraya. Cuidado. Sim. O irmão é perigoso. O que é isso? O irmão é perigoso. Irmão, mané. Ah, isso tá louco, mano? Estão loucos? É perigoso. Fala, Rabin, você não teria medo se fosse irmão do Domênico? É estranho. Porra, Rabin, que isso? É estranho, isso? Né, Rabin? Imagina o Domênico entrando em casa com um taco olha de beijo. Olha o respeito aí, velho. Que estranho. Ele é um pouco serial killer. É um pouco. Vou te falar quem é serial killer já. Um pouco. Ô, oh, velho. Ah, Deixa eu te perguntar o que você achou desse negócio aí. Ele é com volta... você, RG. Da reintegração, volta não, né? Reintegração do Felipe Melo. Mano, o Felipe Melo, por mais que ele seja meio estourado, eu gostava dele jogando. Sim. Eu gostava do pelo menos ele tinha um pouco mais de atitude que muito jogador lá dentro. Não, por mim que volte, que se acerte que tem que acertar e volta pro futebol, que a gente tá precisando de um cara assim. Que é isso? Que é isso? No Paulista encheu os olhos. Só pegar. Nossa, suou legal agora, hein? Ruim, sem ritmo. Estádio 97. Melô do Felipe Melo, volta pra só casa. Só que ele tem um vício de ser muito falastrão. Na liberta a coisa foi feia. E deixou o time na mão, mas sempre tem desculpa pronta, igual na seleção. E era certeza que ia criar climão pra você ver. Ele foi reintegrado de vez. Isso. E tá ganhando uma bala por mês. E tá ganhando uma bala por mês. Ele foi reintegrado outra vez. Ó, Olha o respeito, os mané. Mereceu o Grammy essa música, contar, hein, Dodô. Você tá deixando, você tá deixando. Ô, Domênico. Mal, hein, Dodô? Ah, o Dodô é só uma conversinha, ele olha, deixa. Aí, meu. Mas a única coisa que tem pra falar do Verdão é essas papagaiadinhas que eles inventam aí. Isso é dor de cotovelo. Lógico que é. Deixa os caras. Deixa os caras aí. Deixa os que título vocês achar. Ganharam esse ano pra gente falar do título de vocês? Ué, vamos lá. Esse ano não ganhamos nada, qual o problema? Ah, dele? Então beleza. Mas o ano passado ganhou o brasileiro, trouxa. Vocês ganharam o quê? Ano passado, filho. Vocês ganharam o quê o ano passado? Ano passado eu não Vocês ganharam o quê ano passado? Ano passado. Não, pera que você ganhou ano passado alguma coisa? Ano passado, ano passado. Ah, então chupa aí, mané. Vou dar uma chupada aí, chupa aqui, ô trouxa. Ah, que é isso? Calma aí, que isso aí é com a gente. Que é isso? Pornografia. Manezão. Pornografia. Vamos falar do Mundial de 51 aí que vocês também não têm. Só tem que. Ah, vamos falar do da FIFA seu também. Fala só o Lé. Em São Paulino é o problema, né, cara? Porque a gente ganhou os três mundiais. Ah, de todas as modalidades. E aí, de repente, mano. Se fecha. Pô, os caras pegam um mundial ali que não teve Libertadores, aí o outro do nada ganhou também. Daqui a pouco, mano, vai vir a Ponte Preta falar que tem mundial também, todo mundo vai ter. Eu não precisa jogar mais, mano. Todo mundo inventa, tá bom. Ô, Danilo! Não se preocupa. Você quer mandar abraço pra alguém, Danilo? Quero. Manda. Toda licença, mandar um abraço pra todos os meus cunhados, Ricardo e Rogério, principalmente, que são os corintianos, as ovelhas negras da família. Cunhado corintiano é difícil. Um abraço aqui pra toda a galera. São os que pensam. Do grupo do Só Palmeirenses no WhatsApp. Boa, velhinho. E pra toda a minha família, pra toda a galera do estádio, até o Rabin que tá de, valeu, tá de mano. Coruja aí. Até o Rabin, velho. Até o Rabin. Obrigado aí, mano. Boa noite. Satisfação em sua falar família com cabe. E é claro, se puder mandar uma moela pra minha esposa, ela deve estar ouvindo. Qual o nome dela? Maísa. Como? Maísa. Peraí que ela tá aqui do lado. Maísa. Canta pra ela. O meu mundo caiu. Ah, sensacional. Maísa, velho. E me fez. Aquela Maísa da Belinho. Mais aí. Boa noite. Ô, Domênico. Oi. Você que é um cara que conhece aí os bastidores da fama. Tá largado no sofá, hein, velho. Eu tô RG número 2. Ah, tá aqui, enfim, daqui a pouco ele sai. Eu tô falando aqui todo dia. Fala aí. Tô vendo o jogo do Brasil, tá aqui no intervalo. Aqui, tô vendo. Ele muda pro pornozão, aí vocês vão ver aí, ó. O mano pagando. Tô vendo o intervalo aqui, ó. O Galvão, o Casão, o Arnaldo e o Júnior. Nossa, que faz, hein? O Casão tá sóbrio hoje? Que faz, hein, mano? Puta. Hoje tá. Mas aí, seu braço tá afinando, é o seguinte, hein, mano? Ah. Ó. Tá afinando, hein? Eu acho que tá. Isso aí, fino. Mano, isso aí não é um bíceps, é o quê, mano? É a bundinha de bebê. Agora, a do Marcão é o quê? De rinoceronte? De anão. De anão. Ah, meu irmão é inchado, meu irmão parece um baiacu. Mostra a canela. E a canela, agora? Mano? Deixa mostra eu ver a canela aí, mostra aí. A canela parece um. Nossa, dá uma olhada, velho. Mano, que tristeza. Ah, começou a andar com 13 anos. Coisa isso aí, Marcão. Começou a andar com 13 anos. Sabe aqueles cachorrinhos que tem displasia que precisa da cadeirinha, velho? Isso, que é isso? Ah, velho, dá uma olhada, velho. Ah, que é isso? Fala aí, Rabi. O cara tá tomando mais bomba que afegão. Esse foi o momento sem parar. Daqui a pouco você lembra. Deixa eu falar aqui do Sem Parar. O Sem Parar tem novidade. Agora o Sem Parar você pode comprar de uma maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. É isso aí, são mais de 200 pontos de venda. Então quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim, o Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Hoje o nosso convidado é Fábio Rabin, aqui no Rabão. Estádio 27. Ah, é, tem show, Rabin? Tem show? Tem show no dia 7 de setembro, agora no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Eu tô voltando com um show que manda o filme. Quem manda o filme é o que eu acabei de postar no YouTube, tá no meu canal. O que você Fábio postou? Rabin Stand Up. O DVD inteiro. Do show antigo. E agora eu tô viajando, mano. Inclusive eu viajei agora que eu errei o nome do próprio show. O show eu tô viajando, dia 7 de setembro, quinta-feira, às 9 da noite, Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Vai ter no dia 7 e no dia 21. Quanto Boa. Tempo você leva pra construir o teu show assim? Cara, leva uns 2 anos e meio pra 3, viu, meu? Eu vou mudando, tá voando, cara. Pra tá voando, assim. Tipo. É, vou mudando o show ao longo dos espetáculos, assim, eu vou apresentando. Por exemplo, agora que eu tô com essa coisa de postar um vídeo toda semana, Eu fui fazer as contas esses dias, eu postei, acho que só esse ano, 1h30 de material. Caraca! Eu praticamente fiz um show novo de política, só que tá tudo na internet já, no meu canal. Você tem sido muito atacado, porque eu vejo a postagem, né, sobre a política, né? Então os caras dão as... tem uns que elogiam e tal, mas tem uns caras que dão pedrada. Uma hora você é esquerdista, outra hora você é direitista, você é coxinha, mortadela, toda hora... Meu, é uma confusão, porque... Né? Você vê que os caras estão com raiva, né? Com ódio. Sofrendo mais ataque que o Renan Ribeiro. Você coloca coisa de futebol no meio do show? Não, coloco. Zoou pra caramba, zoou com São Paulo, comemoro quando ganha, falo no show. Às vezes, já zoou algum jogador? De acordo com as piadas. Não? Já, cara. Teve um que eu fiquei meio triste até. Foi o Denão. Ah, é? Eu fiz uma piada com o Denis na época do goleiro Bruno. Sei. Que é uma piada que eu dava a entender que era o Bruno, né? E aí era o Denis, que eu falava, pô, tem que ir pra cadeia esse cara, ficar tirando foto com criança, esse goleiro safado, pô, não é possível, tem que ir pra cadeia o Denis. Aí eu fazia a piada. Mas aí, mano, foi uma coisa bem louca até, que me fez refletir, sabe? Que depois de um tempo eu tava gravando com o Pânico uma matéria, na época que eu tava lá. E aí eu encontrei o Denis, cara, num lugar que eu tava gravando. E aí o pessoal queria gravar, tava o Vesgo, vamos gravar. Eu falei, não, peraí, pô, goleiro do meu time, deixa eu trocar ideia com ele. Aí eu fui conversar com ele, eu falei, e aí, mano, tudo bem? Falou, tudo bem, o cacete. Porra, não, aí a gente conversou e tal, troquei uma ideia com ele, mas foi interessante. Mas o pessoal fala que o Denis é um cara muito gente boa. Ele é muito legal, foi muito legal ver o lado humano da coisa. E, cara, foi o que eu falei pra ele, foi assim, foi uma piada que viralizou. Pra minha carreira foi legal, pra dele não, mas não é uma coisa pessoal. E é muito louco o poder da internet hoje de destruição, assim. Porque é verdade. Eu lembro do primeiro jogo do Rogério Ceni, que foi contra o Corinthians, foi no Expressinho do São Paulo. Lembra a época que o Expressinho era top? Uhum. E o Expressinho era tão bom que era cobrado igual ao time titular. Uhum. E foi um jogo que foi, meu, a estreia do Rogério Ceni. Foi 2-0 pro Corinthians e o segundo gol do Corinthians foi um gol olímpico do Marcelinho Carioca, que o Rogério Ceni espalmou pra dentro a bola. E eu falei, cara, esse goleiro nunca vai ser bom, nunca vai ser um goleiro do Rogério. E olha, o Rogério. Nunca olha o clínico, hein? Talvez se fosse hoje em dia... Talvez... Você já pode ser diretor de São Paulo. É verdade. Talvez se fosse hoje em dia a carreira do Rogério pudesse ser diferente, não sei. Pouco. Então, mano, não tô falando que o Denis tem o mesmo talento, não sou ninguém pra julgar também, mas eu acho que, enfim, a gente faz piada e às vezes acaba, mano, pegando meio pesado. Mas não tenho nada contra ele, aqui não. Aqui nunca, mano, ninguém faz esse tipo de brincadeira mais pesada. Assim. Não. Só queria um goleiro bom. Deus castiga, né, o Rabin? Conta aí pra galera quando você tava na gringa lá que você teve que operar o apêndice. Porra, mano, isso aí foi embaçado. Você é louco, é mesmo, Rabin? Pois é, eu fui pra Disney levar minha filha, me deu apendicite, velho. Nossa, cara. Semana passada eu tava na Praia Grande, não deu nada. Tava na Disney, me deu uma merda. Mas, mano, eu conto essa história no show. Mas se vender cirurgia de apêndice com o Mickey, vai vender pra cacete, cara. Pois é, então. Pra tomar café da manhã com o Mickey lá, você fica um ano na espera. Você já pensou estar na sala de cirurgia, entra o pateta, todo vestido pra operar. Mas eu vi, foi exatamente o que eu... Depois das morfinas, foi isso que eu vi, velho. Mas, ô, Rabin, pra quem não sabe, cara... Pra quem não sabe, você ajudou também, né? Porque você tinha um seguro viagem e tal... Aí eu voltei de primeira classe, pô, sobrou passagem. Foi uma alegria, juro. Vai se operar lá fora. Vale muito a pena. Mas tem uma pergunta. Ô, Rabin, mano. Opa, foi mal. Imagina, sem problema. Você também, fone. Pra quem não sabe, é judeu, cara. Você é brother do Benja, né? Tá ali, é colônia também. Certo. Você ainda é sócio da Hebraica? Você ainda frequenta o ambiente? Ainda não. Sou não, frequento. Tá difícil, mas a galera... Tá com medo, é bem recebido? Eu sou bem recebido. Até com as piadas, cara? Então, eu fiz uma... Teve uma piada que rolou no meu DVD, o pessoal ficou um pouco bravo. Eu com medo de falar, né? Não, imagina. Não é, que é o ambiente, pô, imagina, que a gente frequenta, diga. Minha família e tal, não sei o quê. E aí tem o pessoal que não tem muito senso de humor, não curtiu a piada, mas é normal, cara. É que nem qualquer lugar. Mas qual tinha sido a piada? Uma piada que eu sacaneio as minas do rolê ali, as minas da Hebraica, da piscina, que eu falo, ah, meu uns quilinhos a mais, não sei o que, é uma zoeira, pô. Aí o pessoal levou um pouco a sério, eu tava nadando. Você contou uma dessa que quando você viu da última vez, eu nunca ri tanto. E aí, mano, é que eu zoo com as meninas. Conta pra nós. A lógica que eu brinco é o seguinte, eu brinco, é uma piada, gente, tá? Uma piada. Eu falo que, mano, as minas estão um pouco acima do peso porque elas sabem que a gente tem que casar com elas. Porque o judeu tem que casar entre si. É arrumado, então, mano, elas ficam só na beira da piscina comendo uma lasanha. Um dia ele vai ser meu. Alguém vai casar, né? Shalom. É, mas é só zoeira. Eu contei essa piada, mano, só que, beleza, até aí eu contava na rádio, contava aqui, contava ali, que nem eu contei aqui agora, de boa. E aí? Passa. No DVD, ela tá, essa piada. E aí alguém tirou pra mostrar entre os judeus e passar essa piada. Só que o judeu tem um pouco de síndrome persecutória, então ele acha que, mano... É contra ele. Algum mal tá indo contra ele. Entendi. Não, não sei o quê, então pegou um pouco pesado. Eu tava nadando ontem, vieram três senhoras falar comigo, mano. Vieram nadando, parecia três navios vindo na minha direção. Tem medo de ser atacado pela moçada. E aí, navios? E aí, Rabi? Aí uma chegou em mim e falou. Nossa, cara. Eu não entro mais assim, pô. Não, mas eu expliquei, eu falo pra eles, cara. É uma piada, é lógico. Imagina. Se eu ir no meu show, cara, é uma coisa muito bacana, porque eu brinco com o judeu, lógico, porque é a minha religião. Eu faço piada, mas, cara, eu amo o judaísmo, é a minha religião. Minha filha estuda lá, eu quero que ela seja judia e tal. E, mano, eu encontro o Benja lá, inclusive, que é a parte ruim da hebraica. É, isso aí é deve-se dose, hein? E, cara, mas, faço piada com o muçulmano, faço piada com o católico, então, com todo mundo e, mano... Rabinho, é meio que normal, né, nesse mundo do stand-up, né? O Sim. cara, por exemplo, o cara é gordo, ele faz piada com gordo. Exatamente. Né, você... Eu era gordaça, inclusive. É mesmo, é? Por isso que gordo. Eu tenho essa... Eu fui muito gordo. Muito gordo? Muito gordo. Mas você fez a bariátrica, tamanho do Vieira? Mais que o Mota, assim? Mais que o nosso Vieira? Mais que o nosso Dedé Santana? Caramba. É uma mistura do Dedé Santana com o Stefano Essenciano. Eu era vocês dois juntos, cara. Mas caramba. Eu emagreci. Mas aí eu faço piada com tudo, cara. E tem lugares que você fica surpreso, né? Por exemplo... Você teve algum problema, Rabinho, então, em algum lugar? Não? Já tentaram em alguns lugares. Você? Na verdade, teve? O meu maior alvo sempre foi Diadema. Era um lugar que eu fazia muita piada. Eu falava, meu, é um inferno. E um dia você foi fazer lá. Lugar, não sei o que, não sei o que lá. E eu fui fazer um show no shopping em Diadema. Nossa. E, cara, foi super legal. Foi legal? Todo mundo falando pra mim, mano, que legal que você zoa aqui, é uma merda mesmo. E, mano, eu achei nota mil. Eu falei, cara, olha que galera legal. E, tipo... Entenderam, né? A brincadeira. Diadema, né? É uma coisa à parte, que eles meio que se sentem em São Paulo, apesar de não ser, viu, mano? Vocês não são. Sacanagem. Mas, tipo... Eu acho que as pessoas que se doem muito com piadas são as pessoas que são menos, como é que fala? Confiantes, sabe, Sim. de si mesmo. Assim. Então, problema, nesse caso mesmo, as pessoas que se doeram são as pessoas que mais, porra, se sentem inseguras e tal. Mas você teve algum problema, assim, de estar fazendo de um fugir. Show, cara te encarar, sei não, lá. Não, eu fiz uma piada com educação física, imagina, que deve ser a sua faculdade. Não, quem? Do Marcos? Você falou faculdade de quem? Não, faculdade de educação física. É louco, velho. E aí? Sabe onde é a faculdade dele? É no banheiro ali, à tarde. Não, eu fiz a piada no jogo. Sacaneando a faculdade de educação física e tal. Que na época que surgiu a faculdade, que falava, mano, o cara faz faculdade de educação física, a mesma coisa que fazer faculdade de recreio. Na época eu fiz isso. Né? Faculdade de recreio. E tinha surgido, né, a facu. E aí? E aí eu tava fazendo um show em Rondônia, acho, cara. Tinha, tipo, meu, uns 10 professores de educação física na saída me esperando, gigantesco. Sério? E aí, mano, eu troquei ideia. Falei, mano, vocês estão viajando. Imagina, eu tenho um professor de natação, que é de educação física, meus amigos fazem. Tão louco. É só uma piada. É uma piada. Mas o pessoal pega meio mal, assim. Eu tive, na verdade, um esclarecimento numa época que eu tava defendendo um cara que na época ele nem era muito meu amigo, o Rafinha Bastos, né? Hoje ele também não é. Mas na época era pior. Mas ele era de quem? Não, hoje ele é brother. Não, ele é brother. E aí eu tava... Me chamaram pra jantar, pra almoçar em Rondônia. Eu cheguei lá pra fazer show e tal. E eu fui almoçar na casa de um juiz da cidade. Então tava aquela panela, né? O juiz, o prefeito, não sei o que, não sei o que lá. O produtor, gol eu ali Colômbia. No meio da galera, né? O Rabinho. Tem gol. Ó, gol de quem? Gol da Colômbia. Ah, mano, você tá brincando, esses drogados. Sacanagem. E aí, mano... o gol. Vamos ver o gol. Vamos ver o gol. Gol de cabeça. Tá passando agora pra quem tá na live. Tá dando spoiler aí pra nós. Olha, golaço, mano. Hein? Subiu sozinho, hein? Na marca do pênalti. Cadê o William pra não evitar o cruzamento? Quem foi? Bom, aí eu vi o Luiz que tinha que ter bloqueado, né, filhão? É, empatar o jogo. Que primeiro tava tempo, falando, mano? Primeiro mas você tá falando que você tava em Rondônia, tava o padre. Prefeito, eu tava lá, e aí os caras começaram a conversar comigo, pá, não sei o quê, aquela roda. Ah, Rabinho, a gente gosta do seu humor, porque suas piadas não são preconceituosas, que nem a do Rafinha. Porque o Rafinha tinha umas piadas que ele sacaneava a galera de Rondônia, que ele falava que é um povo feio pra cacete, e não sei o quê. E não é, mano, é uma piada. Ele falou isso porque, inclusive o pessoal de Rondônia é bonito pra caralho. Eu sei que eles não estão ouvindo, mas tem muita gente bonita lá. É que provavelmente ele deve ter achado longe pra cacete, não quis mais ir lá e escolheu como alvo pra ele fazer piada. O comediante, ele pega um aspecto pra fazer piada, pra fazer os outros rirem. Claro. E não pra humilhar esse lugar. O interesse do Rafinha, até porque ele não é burro, não é conseguir um processo em Rondônia. É conseguir um riso em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, não sei o quê. E pra isso a gente sempre tem um alvo. E essa é a parada, entendeu? Não é ruim ser politicamente correto hoje em dia? Eu acho. Pra fazer humor é difícil, né, Rabinho? Pra fazer humor hoje em dia tá muito chato, cara. Porque as pessoas se levam muito a sério, as pessoas analisam aquilo que você faz como uma coisa séria. E, cara, a gente não tá falando sério. E a rede social tá aí pra isso também, pra poder te complicar mais ainda, né? Exatamente. Né? A gente aqui não fala sério, a gente faz piada, cara. Só isso. Imagina, eu zoo o São Paulo o tempo inteiro, cara. Eu dou uma sacaneada com o São Paulo. Eu zoo o Corinthians. E, pô, é mó barato isso, sabe? Eu não quero perder o meu direito de poder sacanear todo mundo. Só que eu tenho essa consciência. Eu não posso só zoar o Corinthians. Claro, eu tenho que chegar, só um complicou, eu tenho que chegar, sentar aqui e falar, olha que braço gostoso desse cara aqui. Senão eu não tenho autorização pra zoar o Corinthians. Da mesma forma eu zoo a minha religião, senão eu não tenho autorização pra zoar as outras. Demais. É isso mesmo. E eu tenho que zoar minha mulher, senão eu não posso zoar as outras. E assim vai, minha família e o caramba. Você zoou a tua mulher lá no quadro, que você tava no pânico. Uma vez você meteu um pônei dentro do apartamento. Nossa, foi da hora. Aquela que você subiu com um pônei no apartamento, cara. Foi, aquela época foi legal, cara. Essa matéria foi boa. Foi dia das mães, dia dos namorados, não lembro o que que era. Que a gente tinha um cachorro que tava infernizando a vida. E aí a gente teve a ideia de botar um pônei no apartamento, eu e o Daniel. E a gente botou, puta, mas foi maluco. A matéria, o bicho não tinha tomado banho, tava fedido. Pô, a síndica quase me expulsou. Imagina, né? Mas o pônei pegou o elevador. Né? Ela achou mais engraçado do que qualquer coisa, assim. Eu tive que limpar a merda do pônei e tal, né? Mas o pônei deu uma comida no sofá. Imagina essas matérias são legais, né, cara? Isso foi legal. Imagina foi a cara do pônei matérias. Subindo de elevador, velho. Foi maluco. Agora, cara, aquela matéria que você fazia com o Daniel Zuckerman na praia era boa, né, cara? O beijo na boca, o tapa na cara. Essa era boa, né? Essa época você tomou foi uns boa. Tapão, né, velho? Cara, a gente, na verdade, tinha uma coisa combinada. Hoje, coitado, o Daniel deve se arrepender porque ele tá divorciado, mas na época ele tava casado, né, com a ex dele. Então a gente combinava, falava, mano, vamos dar um chaveco escroto pra tentar tomar um fora. Porque se ele conseguisse beijar alguém, ou eu, ia ficar ruim pra ele, porque ele era casado, entendeu? Era namorado. Você não era na época. Eu não, mas se eu conseguisse pegar ele não, ele ia ser substituído. Então a gente tinha um acordo de camarada de ser muito escroto pra tomar a tapa. E também tapa porque a gente é escroto. Mano. Essa é que tá passando essa matéria? Beijo na boca, tapa na cara. Isso hoje em dia não pode, hein? Hoje em dia dá problema. O que falou pra mim ali, velho? Rabinho, inclusive aqui nosso amigo Igor Mendonça, ele tá pedindo aí pra você contar a respeito da mágoa que você tem contra as tartarugas de Fernando de Noronha. Olha aí, mano, você sabe que a mágoa não, é que eu gastei muito dinheiro, eu postei esse vídeo no meu Facebook, é um texto teatral, e você parece muito com a tartaruga, mano. Eu? Parece, mano. De Fernando de Noronha. O mano tem cara de tartaruga? Pô, eles têm uma carinha de tartaruga. Cara de tartaruga. Negocinho. Mas, mano, vocês têm que vir no meu show e eu vou fazer esse texto. Onde o mano tá, que eu não sei? Tá no Rio. Rio, no Rio. Ah, vocês agora estão no Rio. Tá morando no Rio, ele e o... Tô no Rio de Janeiro. Então aí você é um frango no Rio. Os caras são maior aí, né, mano? É, tem uns caras aqui que treinam bastante, mano. Eu já tô tiozinho, já tô aposentando, tô na curva descendente. Mas olha, você não me viu aí. Medo da mulher. É, medo, é. Toda vez que ele fala de Rio de Janeiro, aí, ele fala assim: eu tô aposentado, quieto, tudo de eu tô quieto, não tô fazendo nada. Véio. Mas, mano, eu fiquei verdade, sabendo. Verdade, eu tô todo lesionado, cara. Tô parecendo o Ricardo Oliveira, cara. Fiquei sabendo que tua mulher, você foi no casamento e ela pegou o buquê de novo, velho. Outra vez? Mas aí outro foi forjado, buquê. Viu? É, forjado, Domênico. Foi armado, é? Forjado, foi forjado. Pô, mas isso é igual inclusive, Libertadores. Inclusive, isso daí dá zica, viu, Domênico? É, esse negócio de pegar buquê, quando, acho que não casa não, hein? Forjado, tá quando pega o buquê forjado, é porque dá zica. Não, mano. Pode não fazer isso. Mano, é verdade que você pegou o microfone lá e subiu no palco falando as que era melhor de três. Lá. Você falou que era melhor de três. Melhor de três, né, mano? Ela pegou dois consecutivos, cara. É mesmo? Sim, rapaz, dois buquês consecutivos. Você deu azar, hein, mano? Porra, mas também ele vai azar, tanto em casamento, velho, se a Thaís não pegar buquê... Mas não pode forjar, mano, tem razão. Se forjou, dá azar, hein? É ruim ficar indo em casamento, não, né? Não pode, velho, não pode. Não, ir em casamento é muito chato. Dá uma cobrada, a mulher olha pra você, falei, aí, quando é que é? Não, mas é todo final de semana, o programa do Mano é casamento. Casamento, é um negócio louco. Casamento. Ele vem do Rio pra ir em casamento, velho. Olha aí, não, mano. Mas o casamento que eu fui aí eram amigos aí que eu gosto bastante. Não, mas todos? Peraí. Tem alguém empresariando você e vendendo presença VIP. Não vem com essa, não. Não, ainda não, ainda não. Mas poderia, o Mano, né? Pode, olha só, como a gente faz, eu faço bastante festa. Sim. Se quiser levar o Mano, a gente arruma um cachê pro Mano, o Mano vai. Vai. Opa! Vai. Eu arrumo. Tem um aí. Pacote, né? Sim, que vai o Mano e a noiva. Tem pode... um pacote que vai o Mano sozinho. Tem um pacote assim que joga o buquê. Ele pode jogar. É, o Mano e uma convidada. Hoje em dia. O Mano dançando hoje em dia. Por exemplo, hoje em dia. Tem um negócio de jogar a caixa do uísque. E quem pegar, pega o uísque. Você sabe que tem isso. Olha aí. Que legal. É, sim. Tem. Hoje tem. E pra rapaziada, pros solteiros, pra galera toda aí. Joga a garrafa? Você joga a caixa vazia pra um uísque bom. Funciona assim. O cara vai, o noivo, já joga de costas, assim, como se fosse um buquê. O joga buquê. Quem pegar a caixa vai lá e põe a garrafa e leva embora. Viu ele? Joga a garrafa essa? Cheia. É, filho. É. Hoje tem. E se quiser levar o mano joga a caixa. Joga. Mas tem um preço. É só me consultar. Aí eu vou pra noite. Eu vou começar a te vender agora. Que é nóis. Boa, Domênico, é nóis. E o pacote VIP, ó, eu descolo, ó, vai eu, a minha noiva, mano, vai jogar o Whey Protein, exatamente. E eu levo ainda um anãozinho. Um anão? Um anãozinho pra animar a festa. Anão, mano. Se tiver faltando o daminho. Leva o Eva. Exato. Coloca o anão, ele carrega as alianças. Aí. Exatamente. Carrega as alianças. VIP. Pô, ele tá arrumando vaga pra mim também ganhar uma grana nisso aí, cara. Mas é o seguinte, se quiser levar, por exemplo, a turma do estádio, etc., eu vou gerenciar vocês. É isso que eu ia falar. Eu já faço muita festa. Eu quero ir pra segurar todo final de semana já vem que tem. Sexta-feira eu tenho uma festa aí boa aí. Né? Boa. Eu vou ter uma festa boa. E aí, se quiser levar a turma, eu tenho um preço aí. Eu vou começar a cobrar cachê. Boa. Isso aí. Você leva o estádio vai ficar lá fazendo de convidado, entendeu? Não é bonito? Hein, Alba? Você vai também, Alba. Vou vender vocês tudo aí. Agora você imagina o cara que é convidado pro casamento num feriadão emendado. Ai, ai, não, mas já tá tudo preparado. O cara deve tá pé da vida. Não, assim, não tem que ir lá no casamento daqueles filhos da mãe. Não tá, não tá. Queria estar na praia. Não, queria estar. Não é verdade. Não. É embaçado, né, mano? Pensou, velho? Não. Minha amiga Maria. Mas eu fiz o meu casamento perto de numa época assim, sim, que era pra ir menos gente mesmo. Pra pagar menos. Não. Paga por convidado. Inclusive, você pode pôr até hora. Se você que vai casar e vai fazer a festa comigo, aí pode mandar e-mail. Quer levar a turma do estádio? Você põe lá no convite de casamento, ó. Presença confirmada da turma do estádio. Aí você vai ver. O seu casamento vai ficar um espetáculo. Bombado. Os caras vão ficar loucos. Casamento bombado. Porque eu vejo hoje. Também já bota aí junto o stand-up do Fábio Rabin. Vou vender você também. Quer levar? Faz um stand-up do Rabin na hora, um pouco antes do jantar. A gente faz o Rabin. Cara, eu fiz isso num casamento uma vez, só que o cara regou. Arregou? Tinha um briefing assim. Juro, o cara, meu, foi a coisa mais louca, assim. O cara mesmo, falou, meu, zoou a minha noiva aí. Fala que, pô, a irmã dela tá pra todo mundo. Não. O cara começou a dar um briefing muito pesado. E ela também, tipo, ó, o pai dele é Bambi, não sei o quê. Não, você tá brincando. Eu falando, meu Deus, eles vão... Vai complicar a coisa aqui. Eu fiquei perguntando, tem certeza? Tem certeza? Uma briga em família logo. Decorando aquele texto, né, o tempo inteiro. Aí, um minuto antes de eu subir, o noivo me puxou e falou, mano, desencana daquele texto, cara. Porra! Eu fiz, mano. Você tá fez? Lógico. Acabei com a festa. Eu fiz o Rabin. Não, fiz o Rabin, falando em, em não, muitos convidados em eventos, assim, o pessoal tá pedindo aqui, o Daniel Pereira Gomes tá pedindo pra você falar sobre o aniversário da tua filha, se tinha muita gente. Olha, mano, que vacilo isso. Mas o que aconteceu? O que, que aconteceu? Não é, porque eu tinha saído do pânico. A gente tava fazendo... Hoje em dia as coisas estão legais aí no stand-up, né? Eu tô pegando, fazendo bastante texto semanal, o público tá vindo, graças a Deus a fase tá boa. Mas nem sempre foi assim. Sim. Então teve uma época que eu tinha saído do pânico, eu tava fora da TV, ganhando uns cachê de TV fechada, pá. E aí a gente queria fazer o aniversário da minha filha, né? E aí? Que, pô, uma festa bonita e tal. Quando a gente foi ver o valor, tava dando um carro. Aí eu falei, bom, acho que tem outra forma de fazer, que é o Permutex. Só que aí pra fazer a permuta, o esquema é o seguinte, você combina com a assessoria de imprensa, você precisa trazer uma lista de convidados e você ganha a festa na faixa. Ah, é? Aí eu fiz uma lista, né, mano, achando que eu tinha amigos na TV. E aí, uma puta lista, né? Emílio Surita, Carioca, Sabrina Sato. Botei até o Gugu, mano. Não veio ninguém. Nenhum? Nenhum foi? Veio a Amanda Ramalho. Obrigado, Amanda. Puta, Amanda é foda. Ela é bem gente boa. Da hora, a Amandinha veio. Putz. Só veio a Amanda. Mentira, veio a Siri também. Fazer entrevista. Nossa, Siri. A dona do buffet ficou puta. Não olhava na nossa cara. Puta. Mas a festa foi bonita, minha família foi, mano. Legal, pô. Mas você tem esse esquema, né, pra fazer. Você tem que levar a galera. Eu vou botar a turma do estádio. É, pô. Mas nós vamos. Ninguém dá pra trás, não, velho. Nós não somos humilde. Você acha que a dona do buffet dava aquela golada no copo lá de refrigerante e cuspia de novo pra dentro do copo? Mano, com certeza, velho, com certeza. E pior que foi a festa que tinha galinha pintadinha, gigante. Minha filha viu aquilo, chorou pra cacete. Falou, foi a festa, né? Aquela festa foi ruim, velho. Tá melhor bem. Fazer festa nós, né, mano? É verdade. Hoje estamos aqui com o Fábio Rabin no Estádio 97. Daqui a pouco tem as cornetadas aqui. Eu sei que tem galera aqui já mandando coisa aqui pro Rabin. Mas antes, dá um recado aqui da Estela Barros Turismo, né? Porque ano que vem tem Copa do Mundo. Opa. E você que gosta de acompanhar a seleção brasileira pra tudo que é lugar, tá na hora de você convidar os amigos aí, né? Arma com a família. Vamos todo mundo pra Rússia com a Estela Barros Turismo. E o legal é que a Estela Barros, ela tem todos os bolsos e para todos os tempos que você pode dispor aí, né? Então você quer fazer só a primeira fase, você quer fazer só oitavas e quartas de final, ou você quer assistir semifinal e final, ou você quer ver a Copa inteira, a Estela Barros tem todas as opções para você. E incluindo logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. E detalhe, quando você compra aí o pacote da Estela Barros para viajar para a Rússia, você já compra com um ingresso, é o hospitality, é conhecido como hospitality, que envolve desde de levar o cliente evento, até o estádio, faz o receptivo. E é garantia, né, que você tá com o ingresso na mão. Garantia, é garantido. Para Estela Barros, o ingresso é garantido, tá bom? Então, olha, faça hoje mesmo a sua cotação com a Estela Barros, parcele o seu pacote em até 10 vezes no boleto, liga lá. 2166-2250. Repita. E pode ligar agora, viu, Domênico? 2166-2250. Ou acesse o site estelabarros.com.br. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Olha, tem cornetada aqui, ó. Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Adriano, Corinthians, São Paulo. Eu queria perguntar pro Rabin. Vou pedir pro Rabin contar pra gente esse Bob Marley do humor brasileiro, que eu sou muito fã. Por que que ele é conhecido como Flácido Domingos, tá? Um abração, pessoal. Flácido Domingos? Como assim, Rabin? É uma piada com o meu físico, né, cara? É exatamente isso. Eu era muito gordo, emagreci e sobrou uma pele de urso aqui. Flácido Domingos era o meu apelido no pânico, quando eu ficava sem camisa, que a banha dava uma escorrida. Flácido Domingos. Hoje em dia eu falo isso sem o menor, né, pudor, porque, mano, eu sou casado, já era mesmo. Agora casou, tá, né? Tô, mano, com pelo nas costas, tô todo acabado mesmo. Tô igual o RG, velho. É nóis. Eu e o RG, a gente parece duas esponjas de costas. A gente não tem problema, né? A gente não tem problema. Não tenho. Não. Olha, o pessoal tá de zoeira na tua mulher, cara. Hã? O é Tito Tricolor falou que você já viu a mulher do Rabin? Ela é linda. Manda ele falar como que ele conseguiu. Obrigado, mano. Olha aí, os caras. Ah, zoeira. Mentindo, né, mano? Foi assim que eu consegui. Mentindo. Mentindo. Mentindo bastante. É que a TV ajuda, mentindo. Né? A TV ajuda, né, Rabin? Quando eu não tava na TV. Não? Cara. Foi quando antes? Eu não tava. Foi na raça, Rabin. Foi na raça. Na raça e no conhaque. Conhaque? É. Na raça e no goró, velho. E molhando a esponja, né, Rabinho? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver, tem mais uma cornetada aqui. Lá vem. Daniel, olha lá. O mano sabe, velho. Alô, Dudu, eu vou jogar segunda divisão. Não é Daniel, não. E já aconteceu no Paulistão. Mas isso nunca eu irei falar. Perdi de 6 para o Corinthians com os reservas. Nossa. Já vi o mito se ajoelhar e tomar gol de cobertura. Nossa. Fui eu que inventei essa besteira e acabei me afundando. Nossa. Mesmo sem ganhar nada, eu gritei que sou o soberano. Nossa. Mas essa heresia eu criei para tentar ralar com o último. Meu então, Deus! Então, essa minha loucura foi a perdição. Quando tem aquela buzina, aquele gongo? Eu vou pra série. Ah, tem que ter gongo aqui, velho. Tem que ter gongo. Adeus, olha, Jô. Não é porque é do meu time que você tá zoando, mas. Mas tá, tem gongo. Ah, pera só, mas não, eu posso gongar, Isso aqui fica bom. Porque gonga, gonga, gonga. Não. Para essa porra aí, para. Meu Deus! Pelo Jesus! Aí tem hora que não dá, Bruno Marrone, isso aí. Pelo amor de Deus! A gente não é Bruno, o cara não consegue rimar o bagulho, velho. Tinha que aproveitar o centenário. Meu Deus. Olha, esse é o nosso gongo, esse aqui, ó. Toma! O nosso chacal ali que apertou. Aproveita chacal, o centenário do Chacrinha e acaba com o cara. Meu Deus, velho. O maluco fez o barato de boa vontade. Não, ah, mano, pelo amor de Deus. Mano, tudo bem, boa vontade, oh, mas rima. Rima, no mínimo rima. É que nem aquelas crianças vai no show, sabe? Ah, aquele show que vai apresentar pra fazer. Aí tem um jurado lá. Como é criancinha, é ruim. Aí todo mundo, ó, que bonito. Passa o moleque. Esse negócio de. Aqui, ó. O gongo só pode gongar quem é do outro time. O time que tá zoado não pode. Eu gonguei. Porque é ruim. É ruim. Não, mas eu sou honesto. É ruim. Quando é ruim, é ruim. Não, o nosso não vai ser gongo. O nosso vai ser metralha. Metralha pro. Chacal. Vamos lá. Chama o chacal. Chama o chacal. Aí, ó. Vamos lá. Mais uma cornetada. Não posso jogar nem mais um minuto com você. Sinto muito, Romero, mas com você eu vou perder. Moro em Itaquera. Se eu perder agora pro Vieira Boiola. Nossa. Não, chacal. Você tá louco. Rimou! Rima, pô! Pensa, ó, antes de você mandar o bagulho, pera só um pouquinho, não dá. Ó, antes de você mandar o troço, ó, você tem um tempo. Você tem um tempo desgraçado na vida de fazer isso. Itaquera não rima? Não dá. Porra, você tá de brincadeira. Cara, meteu um Rabin. Ela meteu um Vieira com Itaquera. E olha que corintiano é bom de rap, né? Não dá. Ó, antes de você mandar. Mas você Vieira, mas não é Vieira. Vieira é de cara rima. Itaquera, vamos lá, mais uma cordetada. Espera. Ano que vem será. Ano que vem será. Ano que vem será. Meu Deus, cara, tá preso nele mesmo. Jogar contra o Papão. Tá indo bem. Segunda divisão. Papão divisão. Tudo bem. Salve o torcedor. Que chora, esperneia, tudo feito flor. Isso é diversão. Boa. Fumaça rosa quando chega jogador. Salve o torcedor. Tá vendo? Que chora, esperneia, tudo feito flor. Oi. Isso é diversão. Tem um efizema, mano. Vai todo mundo junto. Morreu, Cai, pra ver. Tricolor. Aí, bom. Aí sim, tá vendo? Aí, ó, vai. Cai, pra ver. Tricolor. Vocês estão zicando, então. Cara, mas... Salve, gente, velho. Aí sim, foi Thiago Dadato, de Osasco. todos convidados para o segundo rebaixamento da história dos Bambis. Um abraço. Grande Thiago! Mas aí sim! É, mano. Liga aqui no final do ano, Tomer. Eu acho que esse Thiago aí não podia participar do quadro, não. Porque o quadro é a cornetada do Estádio 97. Que não a cornotada. Quando a gente fizer um quadro com os cornos participar... Juiz! Ô, juiz, o que é isso, juiz? Ah, não. Sem argumento, hein? Segue o jogo. Segue o jogo. Sem argumento. Olha quem tá ouvindo nós aqui, falando que vai dar um curso de rima especial aqui, olha aí. É o Marcelo Marrom. Ele vai dar um curso de rima. Aê, Marrom. Marrom é gente boa. Grande abraço, mano. Marrom é bom. Marrom aí, ouvindo o Estádio 97. Vamos marrom lá. Uma cornetada. É marrom, bicho. Feijão marrom ou feijão preto, velho? Feijão preto. Também. Vai cair tricolor. Eu quero é tique-tique, adeus Série A. Vai cair tricolor. Eu quero é tique-tique, adeus Série A. É nesse ano que o São Paulo dança e o Marcão de tanga é que vai chorar. É nesse ano que o São Paulo dança e o Marcão de tanga é que vai chorar. Vai cair tricolor. Eu quero é tique-tique, adeus Série A. Boa essa. Vai cair tricolor. Eu quero é tique-tique, adeus Série A. Repertório musical pobre de Santo André. Olha, mas aí que tá bom, bom repertório, não? Ah, mano, esse é axé antigo aí. É, mano, rock and roll aí, mano. Tinha que ser. Baitola, mas foi boa, foi boa. Pelo menos tinha ritmo, né? O cara conseguiu. Tem rima. Rimar, pelo menos ele rimou, né, meu? Vamos tirar o mano da zona de conforto agora que ele tá lá no sofá. Bunda no sofá. Né? Tá lá no sofá, jogo, só coçando os bagos lá. Escondeu a pizza. Tá bom o primeiro tempo. Deu com o papel, bunda no sofá. Ele papel, ele meteu o papel em cima. Quanto, mano? Quanto aí? 31 minutos aí do segundo tempo, Domenico Gato indo pro 32º, 1-1 Brasil e Colômbia, mano. Mas agora é hora de falar do McDonald's, galera. Pra deixar o quarteirão com queijo ainda mais gostoso, só com mais quarteirão. Por isso, o McDonald's teve uma ideia duplamente genial e preparou o duplo quarteirão. Com dois hambúrgueres e os ingredientes que todo mundo adora, galera. Todo mundo sabe de cor essa escalação aqui, mas eu vou repetir. Ó, queijo cheddar, ketchup, mostarda, cebola fresca, picles e pão com gergelim. É duplamente perfeito, duplamente inigualável. Quarteirão com queijo ou duplo quarteirão? Ô, dúvida! Duplamente cruel! É isso aí, dúvida cruel, é isso mesmo, Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Vamos trazer mais ouvintes, toca Asdrúbal. É boa essa aí. É de novo. Música boa. Está um massacre, de novo, hein? De novo, hein? Porra, mas de novo isso aí. Mas é boa, mas você não tem criatividade. Mas é rock and roll, pediu rock. Para, vai, chato. Sampaio Correia. Do Iavaí. É boa essa música, hein? São Paulo vai jogar Série B. Que merda. Luverdense, Criciúma. Tá tomando uma zica, né, mano? Aqui, não é. É, velho. É usante, é usante. Meia hora, Paulo vai jogar Série B. Praticamente insuportável. Série B. Série B. Série B. Vai jogar Série B. Olha, mas é muito boa essa muito música. Alô? Dá uma chupada aqui. Olha, que é isso, não? Não pode. Alô? Você não pode, é música contra o teu time. Só pode chacar o outro adversário. Acabamos de combinar isso. Chacal só vai quando é o adversário. Você não pode. Já tocou até o fim. Então. Alô? Essa porra tocou até o fim. Ele teve raiva, aquele cara que entra no cinema. Ficou com ódio, velho. Alô? Do nada, ele mandou os tiros. Ih, rapaz. Alô? Alô? Hello? Alô? Ele fala? É o João. Ô, João, é o João. É o João. Ô, João, tudo bom? É João. Então, João. Ô, João. Então, João. Então, e João do quê? João de Avis Costa. João de Avis Costa. Tá certo. Quantos anos você tem, João? Tem 4.6, Dodô. RG 4.6 hoje. Tá ligou! Ah! Uhul! A terça-feira é só dos virgens. É, dedinhos virgens. O perguntou... Você não acertou. Oi. Pegue o seu banquinho. Não é você, Silvio. Ah, não sou eu, é o Raul. É, pensei que era eu. Alô? Tá muito louco, hein, Silvio? Alô? Quem fala? Guilherme. Oh. Guilherme. Eu. É um Francisco Oco. Truco. O cara tem um maço de cigarro na garganta. É o Francisco Oco. É o pigarro. Juvenal. Ô, Guilherme, Guilherme do quem? Guilherme Andreas Valadez Sabino da Silva. Ah, só ele quer ter nome? Porra, o cara tem 10 pai. 15 nomes. O cara, em vez de ser simples, é, chama Rabin. É, Rabin. Outro, é, fala. Que é isso aí? Que é vaga aí, ó? Tá louco aí, ó? Quem que falou? Segurada aí, ó. Que esse cara aí? Eu tava manobrando, eu tô manobrando o carro aqui. Ah, tô aqui. Mano, eu tô parando o carro aqui. Tô fazendo uma manobra aqui. Manobra. Fila simplesmente. Ô, locutor. Ô, Guilherme, bom, quantos anos você tem, meu velho? 2.9. RG. 2.9, hein? É, meu coco, 2.9. 2.9. RG, 2.9, com voto 65. Como a nossa produção não entrou correndo no estúdio, Valadez a participação dele. Ah! Agora eu quero ver a nossa. Lá, hein? Essa foi... Pela, ô, Rabinho. Quanto? Zero! Zero! Zero? Oh, Rabin, zero? Vai se aliar agora? Não entendi isso. Essa foi louca. Presta atenção, porra. Essa daí foi maluca. Ô, Vieira, o que foi pior? Esse trocadilho do velho ou o cara rimar Itaquera com Vieira lá aquela hora? É, porra, olha, aí, tá vendo? Foi pior, velho. Ô, Guilherme. Oi, tudo bem? Parou o carro aí. Ó, o chacal. Isso? Tem que tomar cuidado com o chacal. Esse chacal é, meu, olha. Esse chacal tá cheirado, chacal, velho. Tá, é louco. Olha, tem que desviar. Tá meio seu Bento. Assim. É verdade. Me diga uma coisa aí, meu velho. E já parou o carro aí, tudo certo? Já. Tranquilo. Tá tudo em ordem. Já tá tudo em ordem. E você mora onde? Casa Verde. Nós, Casa Verde. Vila Baruel, ali é nós. Vila Baruel é nós. Do lado de casa. E qual time? Tricolor do Morumbi. É que fica essa voz, só podia ser, mano. Tamo junto. Ó, o Rabin é tricolor também, ô Guilherme. É, vamos, mano. Esse ano é nosso. Tricolor. Porra, meu. Otimista. Uma piadista mesmo, hein, velho. Esse é artista mesmo. Esse ano vamos levantar, mano. Vamos. A volta dos mortos. Levantar o caneco, beber pra cacete. Pô, mas ó, se não cair é título, né, cara? Infelizmente é isso. Se não, calma. Se não cair é título. Segura o Corinthians. Ô, tricolor. Fala. E aí, tá gostando do Dorival? Tá adorando. Não. Tá gostando do Índio. Você não esperou acabar de fazer a pergunta? Não, mas nada no São Paulo pode começar com tá gostando. Ué, cadê a metralhadora nesse infeliz aqui, pô? É nele, porque ele não deixou falar. Tiro no Dedé Santana. Vai. Tá demais. Nada no São Paulo você pode começar. Tá gostando, não pode gostar de nada. O Dorival colocou o Lucas Fernandes semana inteira. Tudo indica que ele não vai entrar com o Cueva. O Cueva vai voltar da seleção. Então você começou a pergunta ao contrário. Não, você tá gostando do treino do Dorival. Pô, agora vocês querem determinar como eu vou fazer pergunta. Vai te catar, ó. Cada um faz a pergunta como quer aqui. Não, mas é só o meio das pessoas entenderem. Ué, se não tem liberdade de fazer pergunta, não faz. Cada um faz a pergunta como quer. Não, se não a pessoa entende. A pergunta é minha. Mas o importante é que vire uma pergunta. Mas ia virar, se você não tivesse interrompido. Prossiga, Mota, prossiga. Ah, vou falar porra. Ah, é isso. Ah, mas o Guilherme, você tá gostando que o Lucas Fernandes... Ô, Daniel, você tá gostando da zona de rebaixamento? Porra, seu pai tá gostando. Tá uma maravilha essa zona. Ali tudo, no São Paulo, tudo tá uma zona. São Paulo tá merecendo, né? Infelizmente, ele tá nesse merecimento no... devido ao atual momento. Mas é aquilo, eu não deixo de acreditar nunca, né? São Paulo, pra mim, não... Não cai. Nossa, olha a linha, caiu. Olha aí, mal presságio. Tá vendo, mano? Se fosse o Domênio, também falava, tá vendo? Olha aí, mano. Sei não, hein? Bizarro isso, que medo, mano. Bizarro. Posso falar, hoje temos 4 São Paulinos aqui, RG. Com medo. Os 4 ficaram branco agora, cara. Nossa, foi, mano. Agora deu medo, velho. Você viu, Rabinho? Se você vai fazer um show, e você fica sabendo, por exemplo... que o Cueva tá na plateia. Certo. Você tenta preparar uma piada, assim, alguma coisa, ou você gosta do Cueva? Não, eu dou uma zoada, na verdade, tipo, sei lá, acho que eu vou pra cima um pouco. Mas numa boa, entendeu? Porque, na verdade, o que acontece é que eu sou um pouco azarado com isso. É? Com piada, assim. Geralmente, sempre que eu faço uma piada, a pessoa tá na plateia. E, tipo, eu acho, eu não tenho certeza do que eu tô falando, assim, mas eu acho que na época que o Neymar jogava no Santos, eles foram assistir o Comédia ao Vivo no Renaissance, que é um show que a gente também tem. E aí eu fiz uma piada de futebol que eu nunca faço, assim, aloprando o jogador. E eu acho que ele tava lá. Ele ficou de mal. E ele ficou de mal. E, meu, era uma piada ano passando, que eu falava mal do guarda de trânsito, eu ficava sacaneando o CT, porque eu passava pra zoar o futebol. Eu falava, mano, eu não entendo a vocação do guarda de trânsito. É. Porque você pega qualquer cara, tipo, você pega um jogador de futebol, você vai entrevistar qualquer um. Ele fala, não, quando eu era pequeno eu cabulava a aula e ia jogar bola. Aí você entende porque que o cara não sabe falar e joga muito. Pega um cientista. Aí o cara fala, eu cabulava uma aula e, sei lá, assistia outra também. Aí você pega um guarda de trânsito, ele fala, não, quando eu era pequeno eu dedava todo mundo. Vai cabular aula, eu anotava aqui, Jefferson. Cabulando aula, hein, mano? Vai bombar de ano, hein? Quando eu crescer eu vou ser guardinha. Guardinha. Falava, mano, desculpa se tem algum guarda de trânsito. Anota minha placa aí, otário. No palco. Mas é uma zoeira com guarda de trânsito. Só que eu passava, en passant, fazia essa zoeira com futebol, entendeu? Entendi. Imagina que sorte, não sou amigo do Neymar. E, e outra vez com o Roberto Justus, cara. Também eu nunca fiz uma piada com ele. O dia que eu fiz, ele... Mas ele tava. Será que ele ri? Eu acho que não, porque a plástica estoura. E aí, mano? E o cabelo? A cabeça dele cai, né? Mas qual que era a piada? Você lembra, Rabinho? Qual que era a piada branco. Dele? Então, era uma época que ele tava querendo cantar. Ah, lembro. E aí, foi a notícia era que o Barrichello... Olha que coisa ele velha, ele gravou, né? O CD dele, né? Gravou. Foi. Levou no Jô Soares. Nossa. Cantou, não cantou? E cantou. Ele gravou o CD que foi o famoso disco de cachorro mais vendido do Brasil, né? E o... Você joga o animal... E aí ele foi lá, cara, eu não sabia, óbvio, que ele tava lá. E foi uma piada muito besta, assim, que eu fiz. Porque foi na época que o Rubinho tinha sido contratado por uma, sei lá, uma escuderia de Fórmula 1 qualquer, não lembro. Eu falei, gente, que absurdo. Sei lá, McLaren contratou o Rubinho. Pra quê? Como se o Renascimento contratasse o Roberto Justus pra cantar. E foi uma piada muito... É uma piada boba, vocês não riram. O Renascimento inteiro foi abaixo e todo mundo começou a aplaudir. Eu falei, não, por que vocês estão rindo assim? Não foi boa essa piada. Não vai me falar que ele tá aqui, né? Daí todo mundo... Putz! Aquela, né? Manda o holofote em cima do cara. Aí eu falei, o cara não deve ter gostado nem um pouco. Acho que não. Nem um pouco, né, cara? Aí eu fui no programa dele, depois me editaram todas as piadas. Sempre que eu vou na Record, me editam mais que, mano, juro. Mas Record já é editado. Mais que, né? Cotoco. Mas eles falam antes o que você não pode falar? Nada eu posso falar. Tudo que eu falar lá é cortado, por isso que eu não volto mais. A presença dele é... Questão. Boa noite, tchau. É, não, vou lá. Tudo bem. Falou, pessoal. Valeu, pessoal. Vamos lá, mais ouvintes no ar. Toca, Asdrubal. Minha terra tem gorila, onde Ross não sabe há. Eu faço meus comentários sem o S pra usar. O Ale só me ataca, traz o feno pra eu comer. Nossa. E o meu time pra ajudar vai jogar a Série B. Presta a metralhadora aí. Presta a metralhadora, é boa. Mota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Ô, Marcão. Nossa. De linguiça e alfafa. Mota seu dromedário, pega o feno e vai pra casa. Tá até a voz boa, né, mano? Prato feito. De linguiça e alfafa. Levanta. Sensacional, mano. Tem uns não alimenta esses animais. Alô? Alô? Quem fala? Rafael Fiuza, Dudu. Fiuza? Fiuza. Fiuk. Nossa, quantos anos você tem, meu velho? Só isso. 27, 2.7. RG 2.7. Ah, 2.7. Hoje. Essa foi a pergunta que o pai fez pro filho. Como assim, RG? Pai fez pro filho. Fih, se usa? Aí. Sensacional! É, agora salvou a hora. Como assim? 2.4. Hoje não vai passar, hoje, não, hein, velho? Vai lamber o ladrilho. Eu acho que só vai passar por causa daquele 10 do Dodô. Vai lamber o ladrilho. Caramba, que coisa. Eu gosto desse xingamento. Vai lamber um ladrilho. Pô, puxador desse tem que lamber ladrilho. Qual mais ladrilho tem? Ah, ô, meu velho, e o bairro? Banheiro. Derruba o programa. Eu gosto disso. Alô? Tá fácil, hein, Dodô? Jardim Aeroporto. Jardim Aeroporto? É só aterrizar, né, velho? Sensacional. Hoje você tá impossível, hein, Vivi? Tá impossível, impossível. Impossível. Tá, impossível. De ouvir. Tá? Bom, se quiser, pode decolar também. Gol da Colômbia. Zoeira, sacanagem. Foi mal, desculpa. Qual que é o time, brother? O Mano tá aí? Tá. Ah, tá no Rio. Chupa, mano. Chupa, ele tá no Rio. Nós, Verdão. Chupa, trouxa. Vai pro inferno, trouxa. Não, sem ganhar nada esse ano. Olha, trouxa é instrumento da batalha. Atrapalha o Mano, que ele tá concentrado. É, dá uma camada no polegar aí, ó. Não, o Mano. O Mano nesse sofá e tá parecendo o Steve Hawking lá, ô Vira. Pelo amor de Deus, você ajeita aí, mano. Tá com a bunda no sofá, velho. Eu não posso ficar de frente aqui porque eu coloquei o laptop mais próximo aqui pra me focalizar. Então essa parte aqui onde eu poderia ficar sentado de fato, não vai dar porque a mesa onde tá o laptop tá ocupando. Ô, mano, esse sofá que você jogou... Ô, mano, esse sofá que você jogou uma coxa em cima aí, se ele falasse, ele contaria muita coisa ou não? Nada, RG. Quer dizer, não sei se a proprietária anterior aqui usou muito pra fazer alguma coisa irregular, RG. Alguma coisa com a sacada aberta aqui, mas... Ah, é? Aqui não. Você não tá com a sacada aberta, né, mano? Não, RG, porque senão até inclusive dá eco, né? Eco. Boa. Tá bom, ô, meu velho. Valeu, bebê. Aqui tem toda uma acústica, né, Domênico Gato? Eu fiz um estúdio aqui improvisado lá. Um estúdio bacana. É, você conseguiu, né? Mano, montou um estúdio bacana. Ensina o jumento do teu amigo. Ah, mas o Benjamin, velho, não conseguiu aprender a amarrar o tênis até hoje. Você acha que ele vai conseguir montar uma mesa de som, cara? Não, só o jumento. Se der duas tartarugas, foge as duas, aquele lá. Puta vida, velho. Lesado, né? Lesadaço, né? Não tem jeito. Fogem as duas e ainda tiram um sarro dele. Pô, brincadeira, velho. Então tá certo. Ô, velho, e o... Como é que você viu esse negócio da reintegração do Felipe Melo? Ah, Dodô, eu acho que... Ano que vem o Felipe Melo deve ir pro Corinthians, né? Porque normalmente esses jogadores que não dão muito certo no Palmeiras acabam no Corinthians no ano que vem, foi o caso do Gabriel, né? Certo. Então ano que vem ele deve ir lá. E lá ele tá deitando o cabelo, trouxa, vai ser campeão. Não, o Gabriel tá bem. Tá xingando o cara, velho. Pô, mas você vai ser campeão. Mas o Gabriel tá muito bem no Corinthians, Jesus, hein? Então, é que eu acho que ele não deve estar acompanhando o futebol, Sombra, ele deve estar meio decepcionado com o tema. Ele não deve estar acompanhando aí o que o Gabriel tem fazendo, o que o Gabriel está fazendo e o que ele vem jogando. O nosso São Paulo precisava de um jogador assim, não o Gabriel, não tem. É. O próprio Palmeiras, porque o Gabriel é muito melhor que aquele Thiago Santos, que é um catado lá. Não acho que é melhor, acho que é bom jogador. Ué, melhor não. Então, para quem está de fora, Sombra, você que é São Paulino... Melhor não. E tá isento na discussão. Quem você acha que é melhor hoje, Thiago Santos ou Gabriel? Talvez até influenciado aí pelo contexto, mas me parece que o Gabriel é melhor jogador. Mas eu não posso falar mal do Thiago Santos, que o São Paulo também não tem nenhum Thiago Santos. Mas eu acho o Gabriel... Eu acho o Gabriel melhor. Eu acho que não é um jogador de seleção. Jogador de time. Mas bom pro time. Muito bom. O Gabriel, guardado as proporções, ele tem me lembrado muito do futebol do Mascherano, cara. Não, você tá de brincadeira. Tá me lembrando do Mascherano. Para. Que foi revelado pelo Corinthians também. E o Romessi. Romero joga muito, mano. Então, com relação aí, ó, eu acho que foi feita uma lambança da diretoria do Palmeiras, principalmente da presidência. Eu acho que o presidente foi mal nesse negócio da reintegração. Eu acho que tudo bem você reintegrar para não perder o dinheiro que foi gasto, tal, do Felipe Melo, para poder tentar, sabe, repassar para algum clube. Você também não pode também colocar o cara, deixar ele de lado. Queimar. Mas o que eu acho é que nesse negócio de reintegrar, você não tem que dar um espaço pro cara fazer uma, sabe, coletiva de imprensa. Fica na sua aí, velho, sabe assim? O presidente teria que ter o pulso forte aí, no caso, né? E chegar pro jogador e falar assim, ó, a gente vai reintegrar, tudo tá certo, tá? Vamos tentar depois aí ver o que vai acontecer, né? Mas deixa esfriar. Porque o papo tava morto. Ele toma um soco na cara do Felipe Melo. O papo já tinha morrido. Mas será que não foi a ordem da Lei Loca, ô Domênico? Ressuscitaram? Acho que não, não tem a Lei Loca, não. Gente... Olha, vocês colocam aí o negócio da Leila como se ela mandasse no clube. Ela não manda no clube. Mas não ia mudar o nome pra Paulo Leila lá? Ela coloca dinheiro no Palmeiras, mas não é o dinheiro dela que faz do Palmeiras ser o que é, meu amigo. Ela já falou ela tem, várias ó, vezes que me já falei, já falei aqui várias vezes, já provei com números. O dinheiro que a patrocinadora coloca no Palmeiras é 25% da arrecadação total do clube. Isso já é pouco. Bastante, mas não é tudo. Como todo mundo fala, que é a lei louca, se sai, acaba o Palmeiras. Você sabe que várias contratações... Bó, bó, bó. Isso é uma bobagem, é. Bobagem. Não, não é bobagem, desses... mas ajuda. Eu acho que quando você tem... tiver vindo o Felipe Melo? Não, vocês estão loucos, que 25% do Felipe Melo? Ah, você tirou isso? De repente, não, de repente desse dinheiro que a Leila investiu. Não, de não. Repente pode ter vindo o dinheiro do Felipe Melo, a contratação dele através da Leila. Será que e aí, foi? Como é que Borja? Mas olha, foi, olha aqui, ó. Então vamos lá. Então, vou dar um então vamos dar um exemplo. É. O Borja parece que foi ela que trouxe. Foi o Borja ela que trouxe lá. Mas vamos supor. Você falou que ela coloca 10% então, da arrecadação do Palmeiras, Domênico, no time? 25%. 25% da arrecadação total do clube vem da patrocinadora. Isso é bastante, Domênico. Não, é bastante, mas não é tudo. Tem 75% claro de outras coisas que acontecem. Televisão, renda de bilheteria, venda de camisa, venda de uma porrada de coisa. Agora. Vou dar um exemplo pra você. Lucas Barrios. Quem trouxe foi ela. Uhum. A patrocinadora. Onde foi parar o Lucas Barrios? No Grêmio. Então, no Mortal. Então. Não aconteceu nada. No Palmeiras. Ter dinheiro. Mas eu acho que o Lucas Barrios. É um facilitador. Lucas... Mas se você não souber montar o time, sim, não vai adiantar nada. Sim, concordo. E eu disse. Eu o falei Corinthians aqui... aí sem dinheiro nenhum montou um time competitivo e vai ser campeão. E outras, né? E outras vezes. Se Deus quiser. E outras vezes tinha não. dinheiro, mas não conseguia. Outras vezes tinha dinheiro, tinha time, mas não conseguia ganhar. Então, eu já falei aqui. Às e vezes acabou você, o jogo, tá? Brasil e Colômbia 1-1. Ah, tá bom pro Brasil. Nossa, né? Caindo o Tite, hein? Mas diga aí, Dodô. Não, mano, eu acho que quando você tem um dinheiro, não é igual a títulos. Na minha opinião, dinheiro, quando você tem dinheiro, não é igual a títulos. Fala dinheiro ser, dinheiro, né? Traz jogador, mas não traz título. Mas dinheiro forma assim. Time, mas não forma... Mas trazer jogador, mas... você tem mais chance. Porque o RG... Não... Sim, tem muito mais chance. Tanto que o Palmeiras hoje é um time... Ele virou um protagonista. Já não era mais. Virou protagonista. Sim. Pelo menos ele disputa títulos. Disputa campeonatos. Coisa que há muito tempo atrás... O São Paulo tá acontecendo isso? Não, o tempo... São Paulo só deu um tempo. Calma. É, então, mas o então, Domênico... Mas o não, é sério. Eu não tô zoando. O Sombra sabe disso. Não tô... bagunçando nada. O São Paulo, ele não é mais protagonista nos últimos anos, não. Sim, é? Mas Palmeiras assim, era assim. Z4, era assim. Mas o Domênico, quando entendeu? Você fala a respeito de investimento... No Z4 não tem ninguém importante. Estamos sempre ali lotando o estádio. Mas o Domênico, quando você fala a respeito de investimento aí, que isso não quer dizer que você tenha que conquistar títulos, isso acontece aqui na América do Sul pela incompetência dos nossos dirigentes, mano, cara. Aí é que tá. Se você parar pra analisar, na Europa, olha o investimento que o Barcelona faz, olha o investimento que o Real Madrid faz, olha o investimento que o Bayern faz. É, mas ô, mano... teremos, fora desse eixo desses três clubes aí, um campeão de Champions League. O PSG então, mano, tá fraco. Mas o PSG fez PSG. Um baita investimento no ano passado e não ganhou. Mas não é questão de comparação, mas você tem um time que foi feito um investimento desgraçado ano passado. Mas, então vamos perguntar pro Rafael. Rafael, entendeu? Qual a importância, qual é o equilíbrio que existe entre a quantidade de dinheiro numa relação com títulos no futebol? O investimento tem que ser feito, dependente da escolha dos jogadores, mas no final das contas é o técnico e os jogadores que entram em campo que vão decidir, né? Se, por exemplo, esse ano foi feito um investimento alto no Palmeiras e o time do Corinthians, que não é um time tão forte no papel, tem jogado o melhor futebol do Brasil. Então, se você vê, realmente o investimento é importante, mas não é o principal fator no futebol que vai levar os títulos. Então, no fim das contas, é melhor gastar uma fortuna para ter um grande técnico. E o Felipe Melo, o Palmeiras não comprou, hein? Ele veio de graça. É claro, de graça, entre aspas. O salário do cara é uma fortuna. Então, assim, mas aí o Palmeiras não bancou. Ah, precisa comprar por tanto. Não tem isso, não. Vem de graça. É, mas é pesado, mas tem, é pesado. Uma que grana, leva lá é por mês. Sim, sim. E é uma grana. Que até final de 19, que é o contrato, é 20 milhões ainda. Não, 6 milhões. Até o final do contrato, 6 milhões. Seis de salário. Não, então pega esse time do Corinthians. Ah, de salário. E as luvas que foram diluídas lá no começo? Luva, não sei. Porque ele não veio de graça. Essa história que vem de graça... Galera. Ele não foi... Aqui no... Diga, Luva, Rabinho, luva é um negócio que eu não vou saber. É, então. Porque ele fala assim, ó, beleza, eu desvinculo daqui, mas eu quero luvas. Não, mas o total do contrato do Palmeiras envolvendo Felipe Melo gira em torno de 10 milhões. Esse é o valor total do contrato, envolvendo tudo. Luvas, salários, durante o tempo todo de contrato. Quanto? 10 milhões. Não, você tá louco. É mais, mano. Você tá louco, mano. É 20 milhões, mano. Quantos anos de contrato? Até 19. São três anos. Dá 800 pau por mês, gente. Eu não lembro, pô, juro. Ó, gente, precisa saber. Sério mesmo? 20 milhões, é o que falaram ontem na rádio. Gente, o contrato do Felipe Melo, ele tinha alguns gatilhos em caso de, vai, conquista de títulos, etc e tal. Isso não tá atrelado ao contrato, a menos que ele vença. Se ele vencer, ok, senão não faz parte não conta, né? Da composição. Você não pode contar um gatilho dentro de um contrato, ou se seja, alguma meta, algum bônus, se ele não ganhar. Se ele não ganhar, não recebe, gente. Mano, hoje em dia tudo é dinheiro. Vocês estão romantizando tudo. Pega esse time do Corinthians aí e fica sem pagar o salário pra você ver. Mas se já não tá cai. Sem pagar. Então vai cair, mano. Os caras não estão recebendo salário, não. Os caras são tudo mercenários. Tá bobagem. Todo mundo é irmão, mercenário. Os caras estão dando calote em bobagem de você, então, que você não tá aqui pra falar isso. Tá falando bobagem. Pra quebrar o seu irmão, ainda bem. Dá um burro na cara dele aí, Rabin. Boa. Os salários do Corinthians não estão atrasados, não, filhão. Ah, o que que tá atrasado, então? O Corinthians, ele não tem pagado alguns fornecedores, acho que uns dois ou três aí. Mas o contrato lá com os jogadores aí, os salários estão em dia, cara. Olha, tem uma matéria do Globo Esporte. Do começo do ano, quando da contratação. Contrato de 3 anos do Felipe Melo, tá bom? Os vencimentos do volante assim divididos, 350 mil de salário e direito de imagem. Mais um bônus de 20 mil por partida disputada. Além disso, o Palmeiras ainda pagará 8 milhões e 400 mil de luvas a serem pagos em 12 parcelas trimestrais de 700 mil reais cada. Só você fazer essa conta aqui, gente. Aí. 8 milhões e 400 mil reais. Aí você pega 36. É isso aí. 36 meses. Tá? Vamos lá. Vezes. 36 vezes 350 mil. Só que dá 12 milhões e 600 mil reais. Dá 20 pau, é o que eu falei. Só que, sem contar os 20 mil reais por partida disputada. Então, mas ele já jogou. O Palmeiras, então. Mais 8 milhões e 800 mil. Ele já jogou 8 meses. Tem que tirar 8 daí. Tá. Mas é um contrato, né? Domênico. Sim. Só aqui já. Tô... pra ver o total, o geralzão. Só aqui no contrato total, sem contar a partida que ele joga, dá 21 milhões de reais. É isso aí. Sem contar as partidas que ele joga. É muita grana. É dinheiro, pô. 21 milhões de reais. Isso que acho é que tá... eu Peraí. Acho. Assim. Isso é o que. Declarado, né? Caramba. Na imprensa. Isso é o que foi achado no Agora, apartamento. Você ainda tem que pegar aqui o seguinte: tem uma parte aí que entra no. Estão falando do Lula. Por isso que eles estão tentando reintegrar, só, porque tem uma parte é muita grana. CLT, hein? Então, é por isso que estão tentando reintegrar. É muito dinheiro. É. Só que assim, não pode ser feito também. Vamos reintegrar e deixa o cara fazer o que quiser. Vai lá e dá, sabe? Sim. É coletiva de emprego. Não pode. Não pode. Mas quando você contrata o Felipe Melo, você tem que saber que você corre esse risco. É o kit, né? Ah, mas aí é falta de presidente. Tanto o presidente saber tem que chegar e falar, ó, oh, velhinho, contra. Mas aí que tá, só eu era contra, mas eu, se eu sou presidente do Palmeiras, eu jamais deixaria ele falar. Ele já, desculpa falar, fez a lambança que fez aí, a bobagem. Ah, mas lambança é uma palavra bonita. O áudio, ou vocês acham, desculpa, honestamente, que ele, o áudio escapou. É, o áudio, não queria. Imagina, fez de propósito, porra. Soltou tá na cara. Na minha opinião. É opinião, é lógico. Ah, claro. Sabe? Quando vem falar que tem um monte de clube interessado, não tem nenhum interessado. Ele queria ir pro São Paulo, isso acontece sempre com o jogador do Palmeiras. Ele vê o CT do outro lado. Ele gosta, ele pula o muro. Quer pular o muro? Pô, todo mundo. Tá boa lá, né, Rabinho? Todo mundo quer ir pro São Paulo. Até o Cuca já tá. Quer pular o muro aí. Mas então, assim, Domênico, já que você citou aí um negócio interessante aí também, cara, você falou a respeito aí dos jogadores aí que muitas vezes soltam algumas coisas na imprensa, enfim, que eles querem aí mostrar. Isso é verdade, mostrar, né, mano? Pode ser áudio, etc e tal. O Gustavo Scarpa, o jogador do Fluminense, ele até citou um jogador aí que o Palmeiras estava negociando recentemente, que era o Richarlison, numa entrevista que ele fez com o Benja. Ele citou aí, não sei se vocês chegaram a acompanhar o trecho da entrevista no qual ele fala a respeito dessa situação. É, aquela nota divulgada pelo Richarlison, lembra? Depois daquele brolho todo que gerou e antes etc. Antes do jogo do Fluminense, né? Aí, teoricamente, o Richarlison postou uma nota aí explicando o caso. Sim. É, o Gustavo Scarpa, ele ironizando o fato, ele pegou e falou, gente, na hora que eu li a primeira linha da nota oficial, já parei de ler porque eu vi que não foi ele que escreveu. Inclusive, eu cheguei pra ele, o Gustavo Scarpa falando lá no treinamento do Fluminense, falou, pô, você viu o que o pessoal postou na tua rede social? Ele falou, pô, eu li a primeira página ali, a primeira frase ali, parei no primeiro parágrafo. Depois não li mais porque encheu o saco. Ou seja, um jogador, tá certo, de um clube aí como o Fluminense aí, no caso o Richarlison, etc e tal, colocou numa rede social uma nota oficial e a torcida compra aquela ideia como se fosse o cara falando. O Scarpa falou, eu tenho certeza que metade daquelas palavras que estavam ali naquela nota, ele não sabia o que era. não sabia o significado das palavras. É lógico. Então, muitas vezes o torcedor, Sombra, quando o jogador faz algum tipo de bobagem e vem aí, por exemplo, um post em rede social, por exemplo, o que aconteceu ontem do Felipe Melo, depois daquele episódio da coletiva lá, que logo na sequência, gente, queria só explicar o que aconteceu, etc e tal. Você vai acreditar que foi o jogador de verdade? Não. Será que não foi uma assessoria que pegou mal a situação, vai lá e posta um negócio pra tentar amenizar ou apagar uma fogueira? Por exemplo, então, quando é o Mota que bota na rede social dele, a gente já sabe que é o Mota mesmo. Não foi ninguém que escreveu por ele. Não, mas então, não, Sombra, muitas vezes nessas situações, o torcedor acaba comprando uma ideia. Olha, o jogador, ele ama meu clube. Ah, o jogador se arrependeu. Uhum. Arrependeu o cacete. Lembra aquela nota oficial também que o Neymar, depois daquele chiliquinho todo que ele deu, que ele foi expulso, a porra toda, que todo mundo meteu o pau nele? Sim. Apareceu uma nota oficial do Neymar lá falando uma série de coisas, inclusive usando termos que ele próprio não utiliza. Você acha que aquela nota foi ele que escreveu? Foi nada, velho. Foi nada. Então eu só acredito, Sombra, quando o jogador vem perante as câmeras. Mas ele falou, né, mano, que o áudio era ele. É. Escapou. Não, sim, nessa situação sim. Nesse caso eu só abri um parênteses aí porque era um jogador que envolvia aí uma negociação com o Palmeiras e foi o caso do Richarlison aí que tava no Fluminense. Rafael, oi, diga, Rabi. Não, acho que hoje em dia. O maior erro. Deixa o cara falar. O maior erro foi ter dado a coletiva, né? Não devia ter liberado aquela coletiva. Até porque depois ele vai se comunicar com o Cuca e fica uma relação chata exposta pra toda a imprensa. Tá ruim, né? Deveria ter parado. Não, mas eu discordo. Ô, amigão, sabe por quê? Ele tinha que falar. Porque ele seria questionado a respeito dessa situação mais cedo ou mais tarde. E se ele não fala, iam especular uma série de situações. O erro foi ele achar que ele é maior que o clube. O erro foi ele colocar a birrinha pessoal que ele tem com o Cuca à frente do interesse do Palmeiras. O Palmeiras deu uma sacolada no São Paulo, aí tava com um clima legal dentro do ambiente ali no Palmeiras, o ambiente interno tava bacana. O Felipe Melo conseguiu estragar tudo, criando uma situação polêmica contra o próprio clube. Estragou tudo, é verdade. Não, mas estragou mesmo, Sombra, porque hoje, ao invés do pessoal falar, pô, o Palmeiras ganhou bem do São Paulo, pô, o Palmeiras agora tá numa calmaria, pode ser que comece agora a engrenar no Campeonato Brasileiro. Não, todo mundo tá falando da porrada que Felipe Melo deu no cu. Fica todo mundo paparicando ele, ao cara, não sei o quê. Mal, é isso aí, mano. Mal administrada a situação, muito mal administrada. Fala, Rabin, você ia falar um negócio aí. Não, sei lá, eu acho que é meio difícil, né, pro jogador de futebol se pronunciar, né, pra pessoa pública, né, qualquer pessoa, ainda mais o cara que joga futebol, porque mexe muito com os nervos, né, mano, tem torcida gritando, xingando, não deve ser fácil, cara. Pô, pra gente que é humorista, quando você faz uma piada, você ouve meia dúzia falando besteira, imagina, cara, já dá uma raiva, às vezes dá vontade de você mandar todo mundo pra casa do chapéu, imagina um jogador que vai lá, mano, o cara tem uma câimbra, se esgota fisicamente, perde um pênalti, tem, mano, 300 mil pessoas xingando o cara, imagina. Pô, não, Lucão, deve ser fácil, cara, ser jogador de futebol. Sabia, né? O Lucão selou a saída dele do São Paulo assim, uma saída de jogo lá, ele chegou e falou assim, também vou embora mesmo, daqui a pouco eu não tô mais aqui pra alegria de vocês. É. Você, né? Mas então, mano. Ela tava pé da vida. Eu acho que deve ser complicado. No caso do Lucão, é um babaca, porque no São Paulo você não pode fazer isso, você tem que pensar. Agora nos outros times, mano, nos outros tem que falar mesmo, Tem que falar, porque a cabeça ferve. Ô, Rafael, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Desculpa, só pra completar, esse negócio já... Fala aí, peraí. Desde 2007, 10 anos ouvindo vocês, parabéns aí, vocês fazem um trabalho sensacional e é um prazer escutar vocês todos os dias. Boa, velho, obrigado. Por mais 100 anos. Boa, valeu, cara, muito obrigado, viu? Boa. Valeu. Valeu, velhinho. Mas se a gente ficar 100 anos, o RG não vai estar mais, hein? Não fala assim. 100 anos, só eu não vou estar aqui. O RG vai ser. A gente vai com 112. Beleza. Fale por você, Vieira. Esse negócio de assessor, na verdade, eu passei por um pequeno problema. Tinha um cara, na verdade, super legal que cuidava um pouco das minhas redes e o cara começou a querer postar pra mim. Postou uma besteira, assim, o cara mandou uma foto, cara, que era o Fábio Assunção com uma hóstia, puta bagulho de mau gosto, assim, com os católicos, eu apaguei rápido e aí enfim, agora só eu posto nas minhas redes e com o jogador deve acontecer isso. Claro, o cara não tem tempo, claro, né, o cara treina, não sei o que, não sei o que lá. Você não vê que é a mulher de um, namorada do outro. Pois não. Você, por exemplo, você poderia ser um desses caras. Quando você fez o show que tava o Neymar, hoje você poderia ser um dos toys Amigo dele, parça. Tava lá, imaginou, mano, entendeu? Cara. E aí você se queimou com o cara, hoje você poderia estar fazendo o Instagram do Neymar, velho. Teve um dia que eu dei um esporro nele, quando eu era solteiro, eu encontrei ele na balada, eu dei um esporro bebaço no Neymar. Nossa, ele nossa, deve me odiar, se ele lembrar de mim. Imagina se eu fosse amigo dele, se ia ser o cara que fala assim, ele ia te falar assim, agora você vai contar piada pra mim, conta, conta, Rabinho. Mano, pelo amor de Deus. Conta piada pra mim, cara, não ia entender. Mas vai morar em Paris, Ia ser o nono passo dele, né? Ia te contratar. Eu falo, senta aí, Rabinho, toca o pagode aí. O Cebola não ia estar, você. Ia ser o nono, passo. Ô, Rafael, um abraço, cara. Boa noite. Um abraço, galera. Meu Rafa. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, também no oferecimento do McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne. Duplamente inigualável, duplamente imperdível. Oferecimento também de Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Tem mais cornetadas aqui, ó. Corneteiros do estádio do Corneteiros. Um, dois, três, os bambitão caindo, os bambitão caindo, bambitão caindo, não paro de rir, os bambitão caindo, bambitão caindo, bambitão caindo, não paro de rir. Olha. Olho pro gol e vejo que o goleiro só tá frangando. Oh! Nas laterais e zaga só tem penetas que tão jogando. É verdade, até aí. A torcida modinha fica putinha, aí, tô adorando. Isso aí, mano. Esse time de Bambi tá se lixando, cagando, andando. Eu digo: tão caindo, Bambi, tão caindo, Bambi, tão caindo. Outra vez. Tão caindo. Todo mundo. Tão caindo. Vai. Obrigado. Vai, Marcão. Caindo. Porra, meu. Obrigado, Zote. Obrigado, vai, Robin. Vai, Robin. Quatro, velho. Bora, Robin. Silêncio. Pera, que acabou. Com essa diretoria, minha alegria vai aumentando. Sombra já se ligou, o Mota chorou e o Marcão sentando. Em uma grande jeba, e é por isso que eu vou cantando. Comigo, tão caindo, oi, tão caindo, tão caindo, não paro de rir. Vai, Marcão! Todo mundo ele vai! Tão caindo! Tão caindo! Sensacional! Parou de. Essa já ganhou o prêmio aí! Rogério e Fabiana Casagrande! Boa! Chupa! Opa, você cortou! Opa, opa, se cortou! Se cortou! Você cortou! Não cortei! Quem cortou aí? Cara, tô com uma hora de música! Mas peraí, só ganhou, né? Tem que ter um prêmio pra esses caras aí! Porque eu vou dizer agora, foi a melhor música de todas que foram feitas! O Chacal teve vergonha! Bom, foi bom! Foi bom, eu, agora, eu falar, esses caras aí, ó, não é pra por nada. Mas esses caras merecem ser estranhos no ninho. Foi bom, hein? É um casal, é um casal. Esse casal merece ser estranho no ninho. Eu vou fazer. Não, não, melhor. Fala, Domingo. Melhor. Eu vou fazer o seguinte: vai ter uma festa do Energia na Véia. Sim. Certo? Que vai acontecer. Aliás, festa do Halloween da Véia. Ah! Sim. 27 de outubro na Audio Club. Audio Club. Temos, olha, monstros. Sim, monstros espalhados, vai ter, vai ser sem corredor do medo. Fantasia. Você não precisa, não precisa. É, os DJs, levar o elástico. Rodrigo, ó, Rodrigo Teaser. Conhece o Fabiano Rodrigo Teaser? Maravilhoso. Rodrigo Teaser. É o cover oficial do Michael. Nossa, ele é um dos cinco covers oficiais do mundo. Eleitos aí pelo pessoal do Michael Jackson, os coreógrafos do Michael Jackson. Ele trabalha elegeram, coreógrafo. Elegeram cinco no mundo e ele é um deles. Sim. O Rodrigo, ele vai fazer um show lá, vai ser muito legal. É absurdo. Esse casal, eu vou descolar um ingresso pra eles. Vou descolar um par de ingressos, um pra cada um. Eu espero. Bem gripado. Vou descolar um par de ingressos. Pode... pode pôr o nome deles aí. Você tem o um nome completo lá? Mas olha, foi a música, não, infelizmente, foi uma música muito bem feita. Muito bem feito. E eles ganharam também o direito de ser estranho no ninho aí. Ah, sim. Rogério Casagrande. Rogério Casagrande. Mas eu só queria mandar a resposta do Rogério aí. Ele é a menina, né? Rogério e Fabiana. O Rogério e Fabiana, cada um ganha um ingresso. Então vamos fazer assim, manda um e-mail para ba@97fm.com.br e o Ba vai marcar o dia de ser estranho no ninho e vai marcar para vocês pegarem o ingresso. Aí vem ser estranho no ninho aqui, da gente... Mas que isso vai fazer? Olha, eles vão cantar ao vivo. Não, vão cantar ao vivo aqui. Ao vivo. Mas antes eu queria cantar a resposta para ele, assim, ó. Não, olha, ó. Sua irmã. Ah, não. Sua irmã. Que isso? Sua irmã, eu pego amanhã. Fraco. Tá pegando nada. Essa música é fraca. Cadê o Chacal? Chacal. Ah, pro inferno vocês tudo. Vamos lá, mais uma cornetada. Bora. O nome dessa música é Eu Vi Uma Mandioca na Cadeira do Dodô. Vamos lá. Isso. Eu vi uma mandioca na cadeira do Dodô. E quando ele me viu, sentou em cima e disfarçou. O Dodô dá, Dodô dá ré. Sensacional! O Dodô gostou, o Dodô dá, Dodô dá ré, Dodô sorri, ri, Dodô gostou, já disse Selma, Zona Sul, valeu! Tem que dar um prêmio pra esse cara! Tem que dar ingresso pra ele! Tem que dar um prêmio, meu velhinho! Tem que dar um prêmio! Alô, alô! Tem que dar um prêmio! Tem que dar prêmio! Cancela, cancela! Cancela o Carlos, pera só. Não rimou. Pera aí, não rimou. Eu tô esperando vocês. Se vocês fossem conscientes, vocês aí tinham posto o Chacal pra bungar esse ponto. Não teve uma rimada aí. Você vai ver que tem rima. Vamos rimou. De novo! O nome dessa música é Eu Vi Uma Mandioca na Cadeira do Dodô. Eu vi uma mandioca na cadeira do Dodô. E quando ele me viu, sentou em cima e disfarçou. O Dodô dá, Dodô sorriu, Dodô gostou. O Dodô dá, Dodô dá ré, Dodô sorriu, riu, Dodô gostou. Ismael dos Santos, Jardim Selma, Zona Sul, valeu. Aê, é genial, rapaz, isso aí. Coitado agora. Só um minuto. Você viu o RG cantando? O RG, que é isso aí? Você viu o RG cantando? Deixa eu falar com o RG. Dodô da ré. RG, pera só um minuto, tá fechado aí, não tô ouvindo você falar. O que foi, RG? Eles estão dizendo que eu tô cantando. Eu achei um absurdo isso. Absurdo, você tá cantando, seu velho. Obrigado, RG. Obrigado. Ele tava cantando. Esse RG é genial. Não é esse porra nenhuma. Não, vai dar. Já vamos dar ingresso pra véia. Ingresso. E mais, ô Mota. O Ismael tem que mandar um e-mail pro ba@97fm.com.br pra ser também estranho no ninho. Merece. Vocês estão loucos. Ismael, pode mandar pro ba. Vai ser estranho no ninho. Você tá maluco? Vai ganhar um prêmio pra fazer uma porcaria dessa. Eu acho. Eu vou te recepcionar aqui. Só faltou ele complementar no final da música aqui, ô Motinha. É, vem dedinho, senhor. Fala da naba, fala aí, Dodô. Que é isso? Virou pra mim o troço aqui? Fala da naba, fala aí, Dodô. É o Marcos em cima do trio. É engraçado. A música do cara repetiu. Aquela que foi a melhor não repetiu. Não, essa foi a melhor. Ah, outra não repete. A outra era um hino. No final do programa é um hino. A outra demorava. Parecia a música do Pink Floyd, 10 minutos. Brincadeira. Estádio 97. Ô, Dodô, vamos falar aí do Busca-Pé, Dodô? Olha só, meus amigos, quem gosta de economizar aí? Todo mundo, né? Eu. O Rabin, ó, o mano, levanta a mão, Rabin. Eu. Todo mundo gosta de economizar, meu amigo. Busca-Pé reúne milhares de ofertas para você comprar em um só lugar. Exano. E com uma novidade, hein? Agora você pode comprar direto do novo Busca-Pé. Muito mais prático, mais seguro. Quer ver como o novo Busca-Pé tem o menor preço sempre? Sim. Se liga, Vieira, se liga, RG. Sim. Se liga aí, ô Motinha, presta atenção nessa, é uma super oferta, hein? Fala. Forno elétrico para pizza Hamilton Beach. Boa. Por apenas R$279. Olha esse preço direito. Forno elétrico para pizza Hamilton Beach. É bom, hein? Apenas R$279, meu amigo, viu só? Seja um forno elétrico, uma TV ou um smartphone, O novo Buscapé tem sempre o melhor preço pra você. Acesse agora, hein? Ó, buscapé.com.br e aproveite, tá bom? Aproveite. Novo Buscapé, compare e compre direto. Economize direto. Então faz assim, ó, dá um boost. É isso aí, olha, tem mais mensagens aqui, mais cornetadas. Aí, galera do Estádio 97, quem fala aqui é o Jonathan de Santo André. Bom, queria aproveitar que nós estamos com um convidado ilustre aí hoje, né? Ô... RG, e o trocadilho, cara? O cara é Bambi. E o sobrenome do cara é Rabin. Cabe um trocadilho aí, hein, velho? Não vamos passar a mão, é não, marofa, porque o cara, mano, merece um trocadilho bacana, hein? Vai que ele gosta de dar o... Rabin. É isso aí. Queria mandar um abraço pra galera do Foi Falta aí. Valeu, um abraço. Tchau. É que você... É falta de inteligência. É que você provavelmente não ouviu o início do programa, onde eu disse que nosso convidado não tem rabinho preso com ninguém. Ah, isso aí, sensacional. Trocadilho. É isso. E agora? Fez o trocadilho. Rabinho preso. Cadê, mano? Tá dormindo a porra do puxador? Puxador, eu vou te falar também. Caiu, viu, da cadeira. Olha lá, mais uma cornetada. Aí, RG. Tá te derrubando, pô. Gosta de um pepino entalado. Que isso? Ele é um baita gorducho. E ele curte capoeira de gaúcho. Rebolosa, Vieira rebolosa, A chacal. Parece um tonel e por trás só leva creu. Creu. Sensacional. Mas é bom, só casa do chapéu. Só um pouquinho. Essa aí eu não vi. Eu não ouvi o começo. Chacal. Não, pera, eu não ouvi o começo. Não é chacal, pera. Eu não ouvi o começo também. Eu quero ouvir de novo isso aí. Eu não ouvi. Só leva creu. Gosta de um pepino entalado. Ele é um baita gorducho. E ele curte capoeira de gaúcho. Rebolosa, Vieira rebolosa, Rebolosa. A barriga parece um tonel e por trás só leva creu, creu, creu. Bolsonaro, cadê o chacal? Mas é sensacional. É boa. Essa música aí merece uma carinha. É outra que merece prêmio. Não, é porcaria. Capoeira de gaúcho, eu nunca tinha ouvido. Capoeira de gaúcho. Que bagulho louco, né? Rabinho, você nunca viu tanta porcaria no mesmo jogo, Deus, lugar, né? Não, eu gostei das paródias. Você tinha passado por tudo de ruim no rádio, na TV, você tá vendo? Não, mas é divertido. Pode piorar. Você acha que só Emílio Surita é louco? Olha aqui o maluco que nós temos aqui. O negócio tá difícil. Estádio 97 tem oferecimento. Uma liga boa, viu? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, futebol pede cerveja, Mistel geladinha. Futebol pede extra gol, beba com moderação. Vocês têm bastante show. Propaganda, hein, meu? Tô graças a Deus. Porra, lá no Pânico era um chiclete e acabou, velho. Eles mandavam babalu e acabou. Já era, velho. O bagulho tá fraco. Tem que falar 3 horas, né? Os caras têm 30 propagandas. Tem que voltar de estragar uma. Porra, tem coisa pra cacete. Aí então fala do seu show. Calma, fala do seu show. Mais uma propaganda. Vamos lá, seu convite. Adversário, oferecimento do show do Rabin. É isso aí, mano. Quando é Rabin? Quinta-feira, mano, agora, dia 7 de setembro, feriadão, no Teatro das Artes do Shopping Eldorado. Tô viajando às 9 horas da noite. Também vai ter no dia 21 de setembro. E, mano, já vou dar spoiler. Vai prorrogar, porque o bagulho é o bicho, mano. Ô, Rabin, é solo? Solo? Solo, solo, show, solo. Né? Quanto tempo dura? Dura mais ou menos uma hora e meia. Porra, velho, segura uma hora e meia. Caraca, uma hora e meia, porque os primeiros 15 minutos, geralmente, eu falo de atualidades, é o texto que eu gravo. Porra. E converso um pouquinho com a plateia, e aí uma hora de show e rola um extra, geralmente. Caraca, velho. Geralmente, então, acontece de você estar, por exemplo, fazendo um show, e aí, meu, pô, tá legal pra caramba, clima legal, você acrescenta mais umas histórias no meio ou... Eu gosto, cara. Às vezes eu tenho que me policiar pra não fazer muito, né? Ah. Porque o pessoal até brinca comigo no meio da comédia que eu fico muito tempo. Quando tem aquele show de... Tipo, que tem quatro caras dividindo um show, Eu vou lá e dou uma estourada no tempo. Então o nego me deixa pra último, que senão a hora que o outro cara entra, a plateia já foi embora, entendeu? Eu gosto mesmo de fazer show, e às vezes eu me empolgo, né? Eu fico muito tempo fazendo. É o que você curte, né? Eu gosto muito, eu tenho que me policiar pra não senão eu fico até amanhã. Você tem esse lance, igual alguns têm, de focar num cara que tá na plateia, que tá rindo bastante, ou você olha o geralzão assim, você não vai buscar um... Porque tem aquele cara feia, né? Tem aquele que não ri de porra nenhuma. É. E tem aquele que se escancara, qualquer coisinha. Eu procuro olhar pro geral, assim, porque o olho humano, ele atrai aquilo que é diferente, né? Você repara, você tá olhando na rua, você olha o manco. É. O cara que tá mancando, que tá zoado, você olha, entendeu? É tipo, mano, em campo você olha o Cueva, você não tira o olho dele. É o zoado do time. Parece que ele tá no carrinho de rolimã jogando. Você fica estático olhando ele, parece um caju esse desgraçado. Ô, Rabinho. E aí, mano, na plateia também, quando tá todo mundo rindo, você olha o cara que não tá rindo. Não tá rindo. Na hora, você acha ele errado. Você se incomoda com ele, tem né? Tem mil pessoas. Tá passando agora lá o shows, ah, já, né? Já colocamos na live, mano. Live do Face. Ué, 16 de setembro. Lembro em Roraima. Roraima. De novo, dia Roraima. 7/21 no Shopping Eldorado. Dia 22 em Paulínia. Paulínia, boa. Mano. No Teatro Municipal também. Vou estar lá às 9 horas, dia 22. Teatro bonito lá. Agora, vai ser da hora. Você tá voltando de ônibus de Roraima ali, ô Rabinho, ou não? Vai ter Porto Alegre também no final. Boa. O que é, Marcão? Você tá voltando de ônibus? Porque, ó, depois do dia 16 não tem mais nada. Volta só dia 7. Você tá voltando de ônibus de Roraima, ô Rabinho? Essa agenda aí, mano. Tá olha lá. Olha lá, 22 de outubro. Ah, bom. Campos de Goitacazes, 7 de outubro, Porto Alegre. Vai viajar pouco, hein, velho? 8 de outubro em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Dia 13 em Vale do Ribeira. Quando você voltar, tua filha já tá noiva, velho. A mulher dele tá, graças a Deus, que ele vai viajar. Repara que tem agenda inteira e tem um beneficente. Só, porque, mano, a gente precisa ganhar dinheiro. Peruíbe, Então, mas aí, Rabinho, vê pelo lado positivo. O que você vai ter de milhas aí nessas viagens que você vai fazer, você vai pagar o casamento da tua filha. Tá vendo, mano? Olha aí, tá vendo? Aí não precisa calma fazer permuta com a mulher do buffet lá, ó, tá vendo? É. Vai demorar pra ela conhecer a mina dela. Agora, Rabinho, qual que é o cara do stand-up pra você? Dela. O cara que você fala assim, esse cara é que fera. Eu mais gosto hoje em dia no stand-up chama-se Thiago Ventura. Pô, todo mundo fala desse cara, velho. É uma revelação, ele é muito bom. Ele é Michael Jackson do stand-up. É mesmo, né? Esses dias eu cheguei a essa conclusão. Ele se move muito, muito bem no palco. Pô, todo mundo palmeirense, fala inclusive, né? Porra, cara. E apesar disso, ele é muito bom. Tá? Tá. Ele tem talento. Pessoal, vamos agradecer o Fábio Rabin pela presença. Valeu, galera. Tamo juntos. Ele tem jaca hoje. Valeu, da política. Ah, inclusive o Thiago Ventura tá no Comédia ao Vivo com a gente também, às sextas aqui no Renascença, aqui na Praia da Paulista. Bacana, vamos ver se a gente arma trazer o Thiago Ventura. Vamos ver os caras, hein? Tem o Di Lopes, o Nando Viana, então a galera bem boa. Legal, parabéns. Portugal. Sucesso, Rabinho. Di Lopes é santista, né? Santista, queixudo, Santista. Queixudo. E aí, tá cansado, mais uma propaganda. Tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então, por que você não indica a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E tem mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas. Até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Então, confira o regulamento e cadastre a sua indicação. Cadastre a indicação da sua empresa acessando corp.99taxis.com. .com/estádio97 corp.99taxis.com/estádio97 Vai lá, registra a sua empresa, tá bom? Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. RG, quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? O boné quem ganhou foi o Rodrigo Munhoz Ramos. Boa, 3 dias úteis para retirar aqui na Energia 97. E a camiseta Energia 97. Aê, Nicolau, beleza, parabéns. E rapidinho, um beijo, Natan, parabéns. Vovô te ama. Hoje? Boa, R. Boa. Parabéns. O avô avisa pelo rádio que não quer ver a criança. Estádio 97 volta amanhã às 5h30 no oferecimento de McDonald's. Chegou o duplo quarteirão no McDonald's com o dobro de carne, duplamente inigualável, duplamente imperdível. E extra, futebol pede cerveja Mistel geladinha? Futebol pede extra gol? Beba com moderação. Tem intervalo político, na sequência, Night Sessions. Boa noite. Não buscam alternativas e soluções que a maioria do povo brasileiro deseja e quer. Quando nosso parlamento, altamente contaminado, por sucessivos erros, apenas legisla em causa própria, se esquecendo de quem o elegeu. Um judiciário lento e claudicante, e um executivo gastando mais do que pode, errando mais do que acertando, ineficaz e perdulário. Incrível como este governo permitiu que os bancos praticassem juros tão altos, gente, e agora não tem dinheiro para pagar. É claro, afinal, os mais de 700 bilhões de reais por ano de juros bancários que geraram todo este desequilíbrio financeiro e fiscal proporcionaram este rombo de 159 bilhões de reais nas contas públicas. Não é verdade, senhor Temer? Não é verdade, senhor Meirelles? E agora vão precisar de vender mais de 50 empresas públicas, entre elas 18 aeroportos, 16 portos, além da Eletrobras e até a própria Casa da Moeda. Veja bem, onde se faz o nosso dinheiro? Pode isto? A ineficiência governamental é tamanha na educação, na saúde, na infraestrutura, que agora também chegou até as nossas próprias Forças Armadas, que terão que fazer corte de muitos bilhões de reais em seu já apertadíssimo orçamento, acarretando grande insegurança interna e externa, ao desguarnecer nossas fronteiras de mais de 16 mil quilômetros com 10 países, além de nosso espaço aéreo e marítimo comprometidos. Incrível, não é mesmo? Brava gente brasileira! Por isso, nosso PRDB, há 23 anos, luta para mudar este estado de coisas, que realmente chegou no limite máximo da paciência e da tolerância de todo concidadão que ama e quer bem este país. O PRTB Mulher dá o exemplo. Nas próximas eleições, teremos a oportunidade de expulsar os políticos que visam apenas manter seu foro privilegiado e eleger representantes com coragem e novas ideias. O tempo de silêncio acabou. O PRTB dá voz às mulheres. Criei a Frente Parlamentar pela Vida, para juntas formarmos um país que diz vida sim, aborto não. O PRTB é o partido que valoriza as mulheres. Venha você também, filie-se no PRTB. O PRTB Mulher vem para fazer a renovação da mulher na política. Para isso, é necessário que enxerguemos os reais direitos e deveres dessa mulher na sociedade. Com informação e educação política, chegaremos lá. Mulheres, busquem seu espaço. O PRTB Mulher está aberto para essa nova busca. Queremos ter você também em nossas fileiras patrióticas, as fileiras do verde e amarelo, disputando em 2018 mandato de deputado estadual, deputado federal, senador, governador e especialmente nos ajudando a eleger o futuro presidente da República pelo PRTB, para mudar de vez os destinos de nossa pátria. Conto com você, brasileiro e brasileira. O futuro do Brasil está em nossas mãos. PRTB, bom para mim, bom para você, bom para todo o Brasil. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. Lunch Break, mixando sucessos e lançamentos ao meio-dia. Tá no ar o Lunch Break aqui na Energia 97. Lunch Break, a energia que te move na hora do almoço. Energia 97. Em outubro, a energia

por culpa do governo, se gasta mais de 700 bilhões de reais por ano, gerando todo esse desequilíbrio do controle das contas públicas. Não sobe dinheiro para saúde, educação, habitação, transporte, segurança. Agora querem vender nossos portos, aeroportos, a Eletrobras e a própria Casa da Moeda, onde se faz o nosso dinheiro. Que vergonha! Só tem um jeito. PRTB 28. A Energia 97 vai te levar para ver. Bruno Mars no Morumbi. Aqui você ganha seu ingresso. Bruno Mars. Um dos maiores artistas do novo século. Bruno Mars. Ingressos para Bruno Mars em São Paulo é na Energia 97. Fique ligado. Right now, non-stop music. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Here you start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Ótima noite pra você que tá aqui na Energia 97, boa terça-feira. O Night Sessions começa a partir de agora até as 10 da noite. A primeira a tocar é ela, DJ Marina Diniz. Night Sessions. Your love is fading. Your love is fading. I feel it fade. When no one ain't around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. Fade away. I feel it. Fade away, yeah, yeah, yeah. I think too much. I feel it. Your love is fading. I feel it. Roll up, roll up, hold up, hold up, pull up, pull up. I love, I wanna, I'm tryna feel it. I'ma rock the boat, work the metal till it hurt a little. I feel it. Your love is fading. I feel it. I'm with a real ass nigga. I feel it. Fuck, can you feel ass nigga? I feel it. Bitch, better act like you know better. I feel it. Around. I feel it fade. I think too much. I feel it fade. Ain't nobody watching. I feel it fade. I just fade away. I feel it fade. You know, I've been so far. I feel it. I've been so let go. I feel it fade. back deep from the light. Cause I felt melting magnets, babe. The second I saw you through half shut eyes. Smoke and sunset off Mulholland. He was talking, I was wondering about you. You and that girl, she your girlfriend. Face from heaven. We'll be right back.